Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o dia 19 de maio de 2024 e o nosso programa é de 1057. E nós vamos aqui receber o Hélio Ribeiro, que é lá da Grande Jacareí, que está aqui conosco para fazer a sua... mostrando a importância dos cursos de aprofundamento dentro da doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando no ar, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia é o WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luiz de Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Então, como o Rui já anunciou, hoje o nosso irmão Hélio Ribeiro, lá de Jacareí, estará conosco mais uma vez aqui, nosso amigo, para conversarmos um pouco aqui sobre a importância dos cursos, né? Dos treinamentos que são feitos dentro dos centros espíritas para preparar os trabalhadores. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa fica muito preocupada só com a prática e esquece de se aprimorar. Então, como que a gente deve realizar os estudos, como que a gente deve fazer os cursos, como que a gente deve preparar os nossos irmãos dentro dos centros. O assunto hoje é esse, mas a gente sabe que o Hélio tem muito assunto para conversar e, de repente, a gente atravessa aqui e faz outras perguntas para ele também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. A gente agradece aqui a participação de todos vocês, aqui pela Rádio Vivência Espírita, pela Web Rádio Sementes de Amor, pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece o carinho aqui também das Web TVs e dos canais aqui, você vivenciando que está assistindo a gente pelo YouTube. A gente também agradece a Rede Espaço Espírita, a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, e a Web TV, né, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande também, retransmite a gente todo domingo. Já estamos com a pergunta aí, com a enquete. A gente colocou aqui no nosso YouTube: você acha importante fazer cursos espíritas? Então, deixa aí a sua opinião. A gente vai aqui também abrir os telefones, o telefone aqui para vocês que queiram participar do sorteio do livro. O DDD é 12-3921-3009. Então, o Tião está lá fora, lá. Então, ligue aqui, participe conosco e coloque aí o DDD 12-3921-3009. Diga: eu quero participar do sorteio do livro, para a gente sortear aqui o livro para vocês. Deixa aí perguntas para o Hélio e a gente vai comentando aqui durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Baroto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis. Vamos ao item 47. Não adianta saber tudo o que contém nos livros e citar passagens bíblicas, tal como doutores, se quando a chance de exemplo estiver diante de nós, ficamos inertes, tal qual livro sem uso nas estantes. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, neste domingo abençoado, estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, agradecendo por essa oportunidade abençoada de aprendizados, onde mais uma vez nós recebemos aqui nosso querido irmão Hélio Ribeiro, da Grande Jacareí, no programa 1057, que vem nos explanar sobre cursos espíritas de aprofundamentos. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa passar tudo o que preparou para nós. Assim, nós vamos pedindo. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, envolvidos com essa energia maravilhosa, aqui de nossa rádio abençoada, recebemos tudo aquilo que aqui viemos buscar em conhecimento para colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecidos, nós pedimos. Pai, vós que sois todo poder e bondade, envolve a todos nós nesse mundo abençoado, nesse nosso planeta, e nesse universo imenso onde as muitas moradas, seus habitantes, passam pelos mesmos aprendizados que nós, cada um, no seu estado evolutivo. Porém, Senhor Jesus, oremos e vibremos pelos riograndenses que passam por momentos difíceis depois de uma tragédia climática que lá aconteceu. Que possamos envolvê-los com carinho, com amor, com respeito, para que sejam ungidos e abençoados por esses trabalhadores maravilhosos do Cristo que lá estão em socorro desses irmãos tão sofridos, mas perseverantes. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância de cursos de aprofundamento nos centros espíritas. E nós estamos aqui com o nosso companheiro de doutrina, Hélio Ribeiro, que é empresário, é médio espírita, palestrante e voluntário e fundador da Casa da Prece de Jacareí. Bom dia, Hélio Ribeiro. Mais uma vez você está aqui conosco, deixando lá a Grande Jacareí para vir aqui em São José dos Campos. Perfeito, Rui. Bom dia para você, Jorge. Isso é brincadeira, viu, pessoal? Ele fala Grande Jacareí e dá a impressão que a Jacareí é maior que São José, e não é, né? É quase, né? É quase. É só três vezes menor, né? Só em importância, né? Importância. Então, bom dia de novo, Rui. Vamos começar de novo, Rui. Bom dia, Rui, Jorge, Carlinhos e Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes, nossos amigos aqui da Rádio Vivência. Hoje nós estamos aqui de novo para aumentar a audiência desse programa aqui. Vindo lá da Grande Jacareí. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante nos dias de hoje, recorrente, inclusive, que é os cursos de mediunidade, ou tem outros nomes, né, nas casas espíritas, de acordo com o centro, a corrente que o centro espírita faz, mas de muita importância para a gente preparar, conforme o Jorge falou, dos trabalhadores. E o Carlinhos hoje leu um texto do Jorge ali no Reflexões, que vem a calhar no dia de hoje. Tanta gente me fala que já leu as obras básicas 5, 6 vezes. Mas você trabalha onde? Não, eu só li as obras. Então, a importância é a prática no dia a dia, né, de você aprender. E o evangelho, quando a gente faz o evangelho em casa o tempo todo, e qual é a vivência do evangelho? Quase nenhuma. Então, é a importância disso para nós, de trazer as pessoas para a casa espírita, conhecer, quebrar um monte de tabus, um monte de mitos, e colocar realmente o que é a doutrina espírita, né? Nos três pilares da filosofia, da ciência e também da religião. E aí eu comentava com o Rui aqui antes do programa que muita gente chega na casa no primeiro dia do curso e fala assim para mim: escuta, para que serve o curso? E aí a gente faz uma explanação do que é, qual que é o objetivo dele, e a pessoa pergunta: escuta, mas o Chico Xavier fez curso de mediunidade? A resposta vem na ponta da língua, mas para não ofender, eu falo: e Jesus, será que fez também curso do Espiritismo? A pessoa dá uma sentada e dá uma meditada no que aquilo vai fazer na vida dela. E nós falamos que o curso dentro da casa espírita, de todas as casas, tem como objetivo melhorar também a pessoa, que esse é o objetivo do Espiritismo. Nós não queremos casas lotadas, 10 mil pessoas, 2 mil pessoas sentadas assistindo pregações, não. Nós queremos que as pessoas se melhorem. Nessa transição que o mundo nosso precisa passar, é importante que as pessoas tenham esse olhar de se melhorar, assim como ela gostaria que a sociedade melhorasse, né? Então, aí a pessoa realmente tem ideia do que seja aquilo. E graças a Deus isso tem aumentado. A gente vê no dia a dia, sim, que os cursos têm tomado uma proporção maior do que antigamente. Começava lá com 50 pessoas, terminava com 10. Eu me lembro muito bem disso no início, quando nós começamos a colocar os cursos. Hoje não, ele tem aumentado ao longo do curso, porque as pessoas, umas vão falando para as outras, né, propagando a ideia do que a gente espera que aconteça. E isso tem trazido mais pessoas para dentro da casa espírita, né? Nós temos um exemplo lá na Fraternidade Paulo de Tarso, onde as nossas escolas de aprendizes, não cabe gente lá dentro da própria sala, é, de tantas pessoas que vêm procurar conhecimento. Aquela coisa de vem pela dor ou pelo amor. Pelo amor, pela dor. A gente está vendo que muita gente vem no centro espírita para conhecer, para se esclarecer, para se livrar de uma série de superstição, de medo, de ansiedade, e é isso que pretende a doutrina. Exatamente, espírita. Exatamente. É isso mesmo. Só abrindo um parênteses aqui também, ontem nós estivemos lá no Recando de Luz de Mancheira, né, com nosso irmão Edson Barbosa, com o Fábio, né? E lembrando que hoje é aniversário do Edson, viu, Rui? Ô, Rodrigo, hoje é aniversário do Edson, né? Tá fazendo mais uma primavera. Olha, ontem só lá o pessoal cantamos, né? Parabéns para ele ontem lá. Trabalho muito bom, muitas pessoas ali devem ter. Ontem foi um dia especial, então. Não foi um dia de festa, igual muitas vezes faz, né? Mas foi, espiritualmente falando, foi. Porque tinha. Eu acho que ele deve ter atendido umas 450 pessoas ali. Ele até prefere não fazer festa, assim. Ele comemora quando é aniversário de mediunidade. Mas ele nunca faz, o pessoal faz para ele, né? Não tem jeito. É verdade. Aí o que que acontece? Aí foi interessante ontem que quem estava lá ontem era a Magali e o Alexandre, lá do Alvorada Nova, lá de São Vicente, né? E o Edson, durante o trabalho, a Célia se aproximou dele, né? A Célia Tombo, nossa irmã Célia, que desencarnou, vai fazer um ano agora, né? No mês de junho. E a Célia se aproximou e pediu para ele fazer um trabalho lá. Né? E ele, na hora, ele já marcou o trabalho, dia 31 de agosto, e chegou e depois me chamou e falou: ó, é para você ir também, você vai? Eu falei: vou, claro, não vou negar para a Célia, né? E nem para ele. Ele marcou um trabalho de cura e cirurgias espirituais lá no Recanto de Luz, no uma alvorada nova, já dia 31 de agosto. Combinado com a espiritualidade, promessa para a Célia, e ele me colocou no meio também, falou, ó, você também tem que ir, então nós vamos também. Eu tenho que ir antes que o Ed saiba, né? Porque senão o Ed vai na frente, né? Mas de qualquer jeito ele vai. Então, se Deus quiser, estaremos lá. E antes do Ed Moreno, né? Exatamente. Agora já era, né? Agora ele já está sabendo. Já está sabendo, ele está ouvindo o programa. É, olha só, e também dia 29, o pessoal pode marcar aí, nós já estamos falando aí toda semana, né, que dia 29 de junho, o Edson estará conosco aqui em São José dos Campos, lá na AME. Então o trabalho do Recanto de Luz, irmã Sheila, é de curas e cirurgias espirituais, estará aqui em São José dos Campos mais uma vez na AME, né, durante o dia todo. A gente vai falando aí aos poucos. Que dia? Né, para as pessoas, dia 29 de junho. 29 de junho. Né? Então o Edson estará aqui, ele já marcou, a gente já marcou, né? Algum tempo atrás aí. E ele estará aqui conosco no dia 29. Aí o Hélio já está aqui também, o Hélio já agita lá Jacareí, que o Hélio já estava querendo trazer, né? É, com certeza. Também. Muita gente que está seguindo a gente agora veio aí proveniente do filme lá, o predestinado lá do Zero Igual. Uhum. Porque saiu no Netflix e a entrevista que foi, uhum, que a gente fez com o filho do Zero Igual bombou, né? O Cid. Então tem muitos inscritos, muitas pessoas entraram e pode estar ouvindo pela primeira vez o programa também, ou a reprise. E é o trabalho do Edson é um trabalho de cirurgia espiritual, né? Uhum. Apesar de dele não fazer com corte, tesoura, enferrujada. Exatamente. era uma mediunidade antes, né? O Edson chegou a fazer cirurgia. Mas ele faz com também, bisturi, né? Tudo certinho. Espiritual, claro. Mas no começo ele chegou a fazer, né? Também, mas depois a espiritualidade falou: chega disso, você tem que fazer cirurgia espiritual, é no perispírito, né? Eu lembro na fila da cirurgia, eu chegava lá, o pessoal todo preocupado, a primeira vez, né? Aquela primeira fila. Aí eu tava lá trabalhando, falei, pessoal, eu ouvi lá dentro que acabou a anestesia. Agora... Aí o pessoal abriu o olho, o pessoal, tô brincando, não tem corte. Mais uma vez, ontem tem um médico amigo meu que tá indo lá, os dois são médicos, o esposo e a esposa, né? Os dois são médicos. E ele já tá no terceiro mês indo lá, que ele tá com problema cardíaco, mas embora seja um médico cirurgião muito famoso, ele tá indo lá, né? Que ele está indo lá para fazer o tratamento também. E ontem, na hora que ele estava saindo e indo embora, eu me vi, Jorge, vem cá que eu vou contar um negócio que aconteceu aqui para você, né? Eu não contei para o Edson, não deu para contar para o Edson, porque eu saí, fui embora, né? Estava terminando o trabalho lá, nem deu tempo de dar um abraço nele. E aí ele chegou em mim e falou, você não sabe o que aconteceu, né? Na hora, perto da cirurgia, ele sentou próximo a um senhor, o senhor começou a conversar com ele, eles começaram a conversar, aí o senhor falou assim, só estou aqui porque minha médica me recomendou. Aí ele falou, é mesmo, que interessante, médico recomendando vir aqui, né? Ele médico falando isso, né? Médico recomendando vir aqui, que interessante. Ele falou, é, porque a minha médica é fora de série. A médica é boa demais, gente muito boa, tudo. E ela falou que é muito legal fazer a cirurgia espiritual, por isso que eu vim aqui. Aí ele pensou assim, esse negócio de médica ficar recomendando me é familiar, né? Ele falou, mas médica de quê? Ele falou, ah, ela é endocrinologista e tal. Trabalha onde? Em Mogi das Cruzes, né? Trabalha aqui em Mogi, o consultório dela é aqui em Mogi. Aí ele falou, e o nome dela, o que que é? Você pode falar? Ele falou, ah, doutora Daniela. Ele falou, você acredita que ela é minha esposa? Como que pode, né, rapaz? O cara sentado do lado de uma pessoa que comenta, quem mandou foi a esposa do médico que mandou. A médica, a esposa do médico que mandou o rapaz lá. É muita coincidência, tinha umas 400 pessoas lá, pô. Então, né? Vai casar, né? Exatamente. Ele tava morrendo de rir, o doutor lá. E quem também ficou surpreso com o trabalho lá de ontem foi o nosso querido doutor Benedito. Uhum. Ele me ligou, mandou uma mensagem para mim, se eu sabia um lugar que fazia cura. Isso na quinta-feira, né? Eu falei, aí o Recanto de Luz lá de Ribeirão Pires faz isso daí, vai fazer sábado. Aí ele me ligou, mandou uma mensagem dizendo que mandou, não deu para ele ir lá, mas ele fez através da... Doutor Benedito Figueiredo? É. Ah, ele já esteve lá, ele já fez... Não, ele já esteve lá, ele já até fez preleção lá, tudo. Uhum. Ele foi no dia que foi o Lavarini, lá foi... Que ele foi falar sobre Pedro de Paulo. Já teve, acho que você lembrou ele de lá, né? Lembrei. Agora, só para terminar aqui com o Edson, ele está falando que, como é aniversário dele hoje, a festa é hoje. E ele pediu, encarregou o filho dele de convidar todos os amigos. Eu vi que meu e-mail lá tem um convite. É. Vocês foram convidados, vocês? Não, não fui. Então vai ver que vocês não são amigos dele. Pode ser, viu? Eu recebi. Então você toca, né? Você toca aí, que vocês estão pensando que são amigos do Edson, não são nada. É, o Edson é traíra, viu? Não, vai. E toda vez que ele vem, fica na sua casa. Vamos lá, então? Vamos continuar, né? Eu conheci uma média aqui em São José, muito boa, mas era cheia de altos e baixos. E a época que ela também precisava de socorro. Eu falei para ela, você precisa estudar. Falar, eu não quero estudar, não quero nada. Eu, quando vou fazer os trabalhos, eu chego lá e entrego o meu corpo para os espíritos e fim de papo. Eu falei, bom, se você pensa assim, eu tenho que respeitar, mas não é desse jeito, né? E tem muita gente assim? Muito, muito, e assim, cada dia chegando mais. Né? Porque com a propagação, a divulgação da doutrina, as pessoas se interessam. E como algumas já têm a mediunidade assim, latente, elas acham que estão preparadas já para aquilo. Então elas vão nas casas, na nossa casa, por exemplo, e lá pede uma entrevista, que é a entrevista que a gente faz, né, de atendimento fraterno ali. E a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou sentindo já há muito tempo isso, esses aspectos aí da mediunidade. Será que eu tenho uma vaga para trabalhar? Assim? Aí a gente... calmamente vai explicar para a pessoa como é que é, como é que funciona. Eu falei, nós temos um curso de aperfeiçoamento aqui. Não, mas eu já estou preparado. Mas como que você sabe que você está preparado? Não, porque às vezes lá em casa, assim à noite, eu sinto que tem uma presença e aí eu vou e tento conversar. Não, calma, não é assim que funciona. Primeiro que isso em casa é um perigo danado. A gente vai explicar que isso pode acontecer uma tragédia dentro da casa da pessoa. E aí, quanto tempo que é o curso? A primeira coisa que a pessoa pergunta é uma ansiedade para fazer muito rapidamente e entrar para o trabalho da casa. Olha, costuma durar um ano, dois anos, até que a pessoa esteja apta a desempenhar um trabalho. E a gente sempre fala, né, dentro da doutrina, a gente sempre fala assim, que a pessoa é como se fosse um leigo entrando numa sala cirúrgica para assistir uma cirurgia e quando vê sangue fica desesperado e desmaia, né? Mesma coisa acontece com a mediunidade mal preparada, né? Então nós aconselhamos que todo mundo que passe por essa situação procure uma casa séria, uma casa honesta e diga o que acontece primeiro, antes de ter essa ansiedade de querer entrar para o trabalho. Porque as pessoas acham que o trabalho na casa espírita é só a mediunidade. Sim. E não é só isso. É. Nós precisamos de muitas mãos de obras de todas as ordens, né? Mas a pessoa não, ela quer entrar para trabalhar na mediunidade. Porque ela imagina que isso, não estou dizendo de todo mundo, claro, mas nem generalizando, mas a pessoa acha que o médium tem um status. Ela não sabe que o médium é o maior devedor que existe. É ele que vai precisar renunciar a um monte de coisas, a um monte de coisas que fazia para poder desempenhar a mediunidade, eu digo isso, dentro da doutrina, né? Na mediunidade com Jesus, conforme a gente fala. Porque, do contrário, vai acontecer o que acontecia com essa senhora. Tem altos e baixos. Ela não está preparada totalmente para o trabalho. Tá. E o trabalho mediúnico não é dia sim, dia não. Ah, hoje eu vou, semana que vem eu não vou mais. Hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui, não vou na casa trabalhar. Meu compromisso. E a espiritualidade que vem, né? E quem a gente vai trazer ali para ser tratado através dessa médium, por exemplo? Como é que nós vamos fazer com um compromisso nosso, né? Então, por isso que a importância do treinamento, do adestramento, eu diria, do médium, é muito importante na casa espírita. E tem muitos, quando você fala que tem que estudar, eles desaparecem. Desaparece, ele vai, às vezes assiste uma aula só e fala, isso tá muito profundo para mim. As pessoas falam isso. Mas não é, o Kardec já falava, né, que a gente não precisa ter uma inteligência do Einstein para entender a doutrina espírita. Não. Né? basta que você tenha boa vontade de... Aliás, nós vimos lá em várias ocasiões, os médiums mais humildes são aqueles que recebem mais, mais energia, mais comunicações, tudo, né? Então, não precisa ser lá um expert nisso para... Simplesmente é seguir, né, o que nós colocamos dentro da codificação, né? É, e a gente vê que a mediunidade, quanto mais simples e humilde é o médium, mais ele trabalha, mais forte é o trabalho dele. Com certeza, dele, né? Com certeza. É. Né? Agora, uma coisa que vem do passado, dentro da doutrina, é que o médium, quanto mais ignorante, melhor. Nisso a gente não pode concordar, não. De maneira nenhuma. É a história do recado, né? Eu passo um recado para você passar para outra pessoa, se você não tiver conhecimento daquilo, você vai desvirtuar a mensagem, né? Vai desvirtuar o recado, vai chegar de forma diferente do outro lado. Então é importante sim que a pessoa estude a doutrina, né? Tenha conhecimento do que ela vai praticar ao longo, porque é um legado, né? Eu digo isso para as pessoas. A mediunidade é um legado. Sim. Tanto que lá no plano espiritual, né, o doutor Inácio sempre fala isso para nós através dos livros dele, né? Doutora Dilon, que agora mudou de status lá, dá curso lá de mediunidade, né, no Liceu da Mediunidade, já preparando os médios para vir, porque eles viram que a necessidade da preparação é importante desde lá para cá. Isso é uma mediunidade, efeito inteligente, né? Claro. Outra coisa, a gente estava falando do Chico Xavier. O Chico Xavier fez curso? Ele conhecia toda a obra da codificação de frente para trás, de trás para frente. Pois é. Entendeu? Então é totalmente diferente. O Bacelli mesmo contou que ele falou que quando ele pegou o evangelho para estudar, ele já sabia o evangelho inteirinho. Ele já sabia o evangelho, quer dizer, estava nele. É. Então, são coisas assim que você fala, existem exceções, é claro que existem exceções. Mas claro que tem. Agora, olha o tamanho da mediunidade de Chico Xavier, né? E ele orientava todos a estudarem, sempre orientava todos a estudarem. O Bacelli, há dois meses atrás, né, que o Bacelli esteve aqui conosco, foi em abril, o Bacelli disse exatamente que quando ele começou a psicografar, o Chico chamou ele e falou, olha, você tem mediunidade para poesia. Então, começa a estudar poesia. Tá vendo? Entendeu? É. Mandou estudar poesia, não mandou estudar poesia espírita, não. Mandou estudar poesia normal. No geral, né? No geral. Falou, você estuda poesia que você vai... A sua mediunidade está voltada também para receber poesia. Até hoje o Bacelli recebe poesia. Quantos poemas maravilhosos que ele recebe aqui do Pedro de Alcântara que ele passa para gente? Do Formiga. Todo dia tem uma quadrinha do Formiga. Todo dia. Todas as vezes que a gente vai nas cartas do Bacelli lá em Uberaba, ele no final ele sempre recebe um poema. Então são... aí a gente vê. Se preparou também... para isso, claro. Né? Se preparou, não foi só simplesmente eu recebo poesia, vou fazer poesia. Se você não souber fazer poesia, se a gente não estudar, a gente não sabe nada. Exatamente. Não, acaba, você não coloca a mente da gente, não se volta para isso. Às vezes você vê também um médium que ele recebe línguas e ele não sabe, pois se a pessoa ele recebeu uma mensagem em uma língua estrangeira e ele não sabe falar essa língua. Mas aí quando a gente vai ver o conhecimento anímico que o médium tem, ele já teve uma cultura lá anterior. Isso é exceção, não é regra, não. Não adianta só porque eu sou médium, eu vou começar a escrever em língua. Não vai escrever nada. Porque só para quem teve muita afinidade com aquilo lá atrás, que acesse uma mediunidade muito apurada, né? Uma mediunidade muito ostensiva mesmo. E são exceções. Exatamente. O resto dos normais, entre aspas, tem que estudar muito para poder a gente conseguir transmitir informações para as pessoas, orientar as pessoas. Centro espírita é um lugar de orientação. Então, não adianta nada você colocar uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina para fazer um atendimento fraterno. Não adianta. Exatamente. Né? Exatamente o que nós colocamos dentro. Né? E nós precisamos, também na área da mediunidade, Jorge e Carlinhos, a gente tem carência na casa espírita, nas casas que a gente conhece, a gente tem carência do doutrinador, daquela figura, da pessoa que, na verdade, é um psicólogo conversando com o espírito. Porque já vi casos, né, já presenciei casos da pessoa que está ali para doutrinar, a pessoa não tem o que nós chamamos do elan com o espírito, porque você está conversando com quem você não está vendo. Sim. Então você tem que ter um preparo muito grande. Lá nós tentamos preparar as pessoas para isso. Nós já temos trabalhadores que vieram do curso a trabalho já na casa, mas ainda temos uma carência muito grande dessa figura, da pessoa que entenda o espírito e não simplesmente classificando o espírito, julgando o espírito mentalmente. E nós sabemos que muitos deles já foram pegos em contradição, né, dentro das câmaras de desobsessão, das câmaras de paz. Por ser orgulhoso, o espírito identifica isso nele, né? Então complica o trabalho. Já vi um caso de uma discussão de um espírito através de uma médium com um doutrinador, considerado o doutrinador chato, daquele, sabe, lá da antiga, né? E de uma hora para frente, os outros médiums começaram a torcer para o espírito. Uhum. Começou a achar que o espírito estava certo quando ele estava falando. Foi preciso a interferência nossa ali para amenizar a situação, apaziguar, pedir para o espírito voltar numa outra ocasião, porque não ia dar certo naquele dia. Então, essa carência, a gente tira ela dentro dos cursos. A gente, não que ensine, mas a gente compartilha as vivências nossas, né, com essas pessoas, para que elas tenham essa capacidade de entrar numa câmara de passes e coordenar o trabalho ali dos médiuns. O Hélio, nós estamos deixando de lado doutrinador, porque dá a impressão que o doutrinador sabe mais. Sabe mais. Então nós falamos que é esclarecedor, que é aquele orientador, mas não falamos mais doutrinador, porque dá a impressão que você está querendo. Que ele é melhor, né? É. Do que o outro, né? E é comum, né, a gente encontrar pessoas aí achando que sabe muito e no fim não sabe nada. Pseudo sabe. Esse, né, programa aqui serviu para esclarecer muitas dúvidas nossas, tanto minha como do Jorge. Tinha pessoa que ficava por aí falando, você fala, pô, esse cara é uma sumidade. Trazia ele aqui no programa, você via que tinha coisas que ele falava que falava, pô, isso não está batendo com aquilo que a gente aprendeu, claro, dentro das obras básicas. Né? Perfeito, perfeito. As obras básicas, se não passarmos por ela, dentro dos cursos que a gente faz, de aprofundar um pouco mais, de entender um pouco mais das obras básicas, a pessoa não vai sair disso. Não tem como. Porque hoje em dia, a grande maioria quer ler livro psicografado. Psicografado é bom, é assim, romance, que as pessoas... Romance, e romances, né? Não, eu estou começando pelo Café com Leite, que não sei o quê, né? E continua. Mas quanto tempo você já está lendo romance, obras psicografadas aí? Ah, já tem uns 15 anos. Mas você nunca leu um livro da codificação? Não, o livro da codificação é chato. É assim que as pessoas falam. Livro da codificação é chato. Você estava falando da dificuldade, né, que você pega, a gente vai pegar. A gente, espírito... Então, espírito é gente, né? É bom a gente esclarecer isso. Amanhã, né? Espírito é gente. E nós, aqui na vida, nós encontramos pessoas muito mais inteligentes que a gente, pessoas que têm mais ou menos o mesmo equilíbrio que a gente, o mesmo nível de conhecimento, e pessoas que têm pouco conhecimento, que nós temos muito mais. Isso é normal. Do lado espiritual é do mesmo jeito. Aí eu lembro, por exemplo, da discussão entre André Luiz... Né, o espírito que estava como guia dele no livro Libertação, por exemplo, quando ele chega na Cidade Estranha, e na Cidade Estranha, quem manda na Cidade Estranha é um grupo de sacerdotes, mas sacerdotes do mais alto nível. Sim. Né, que a discussão, tem horas que eu olhava e eu falava, os caras estão certos. Né? No livro você fala, pô, mas peraí, mas isso que ele está falando está certo. Para poder dissuadir aquela pessoa que não era certo aquilo. Uhum. Porque eles conseguem nos envolver muito, porque são muito inteligentes. Sim. Né? Eu lembro da AME, que tinha um obsessor lá, que o Rui esclareceu ele muitas vezes, que era um arcebispo que tinha lá. Eu vi algumas vezes ele se manifestar e ele convencia a gente se a gente bobeasse. Se bobeasse, ele... Porque era sábio demais. Claro. Né? Você não pode ficar confundindo isso, que só porque é espírito você é superior a ele, não, porque não é não. Claro. Hã? Mas esse espírito aí, viu, Jorge, era um cardeal, que você ia falar com ele a respeito do evangelho e falar, isso aí eu conheço, vivi a vida inteira estudando. Até que demorou, viu? Demorou até que quando nós conseguimos... orientar direitinho esse cardeal, ele veio e falou, olha, vocês me desculpem, eu dei muito trabalho para vocês aqui discutindo porque eu era vaidoso, eu era orgulhoso, agora estou vendo qual é o objetivo de vocês, o que que vocês estão fazendo com muita sinceridade, com muito amor. Assim mesmo. Nós tivemos uma experiência parecida, viu, Jorge e Rui? Lá na casa, num dia de cura. É, veio tratar uma pessoa que era evangélica, veio recomendada. E ela veio com muito receio do que ia acontecer ali dentro, né? Porque o que estava na mente dela é que isso aqui é uma coisa fora do que eu conheço. Foi fora do demônio. Do demônio. E chegou lá, sentou, e o Zé Carlos, que é o médium nosso, perguntou, ela falou assim, ah, na verdade eu estou aqui por recomendação, porque eu já fui em vários médicos, já fiz vários exames, e o meu problema não aparece em exame nenhum. Aí o Zé Carlos falou para ele, né, que tem coisas que não são do corpo, são da alma, são da mente e tal, que traz isso, somatiza no corpo físico, e falou alguma coisa que talvez ele não tenha entendido. Eu achei, depois na conversa, eu achei que ele não tinha entendido. E quando começou o passe, o tratamento dele, ele se blindou, ele ficou com medo. E ele blindou o corpo dele para que não chegasse nada daquilo que estava sendo feito no corpo dele. O Zé Carlos está ouvindo a gente, ele se lembra desse caso. E aí, do meio do trabalho para frente, do tratamento para frente, o Zé Carlos viu o que estava acontecendo isso e pediu que viesse alguém da doutrina dele, desencarnado, que já tivesse sido esclarecido, para colocar na cabeça dele. E veio um pastor evangélico desencarnado, da doutrina dele. E ali ele estranhou por que aquele homem estava ali dentro. E o pastor convenceu ele, através da outra médium que trabalha na sala, que estava certo, sim, que tudo aquilo que ele falou, olha bem, tudo aquilo que eu falei antes, desconsidera. Porque o plano espiritual é muito diferente do que nós imaginávamos. Eu fiquei bobo de ver a humildade dele em vir esclarecer que tudo aquilo que ele pregou não valia de muita coisa, não. Que agora é diferente aqui no mundo. Não é que esse rapaz que tratou lá, evangélico, se converteu ao espiritismo? Depois de um tempo, não. Ele começou a frequentar, aí observava, ia nos dias de passes coletivos ali e tal, e a partir de um momento ele foi e se converteu. E é espírita hoje, de trabalho. É, eu lembro quando a gente fazia muita palestra lá na Seara Espírita de Bezerra de Menezes, um dia veio uma moça evangélica, aí eu perguntei, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ela falou, mas pode fazer pergunta aqui? Falei, claro que pode. É porque lá na nossa religião, não pode perguntar nada, só tem que ouvir o pastor falar e não pode duvidar. Falei, bom, então eu acredito que o espiritismo está mais avançado nesse ponto, né? Porque ele dá liberdade para que a pessoa pergunte, né? É, só assim, sem nenhuma crítica, né? A Igreja Católica, um tempo atrás, pregava em latim. Quem que sabia latim? Não, e era proibido você ler a Bíblia. Pois é, ué. Eu lembro, quando era moleque, você falava na Bíblia, ah, não pode, isso aí é coisa de só para o padre, é um mistério. Exatamente, né? É um mistério. Então, esse fato que aconteceu lá, desse pastor evangélico vir esclarecer um fiel dele, eu achei assim muito bonito, do que o trabalho que o plano espiritual fez com esse pastor evangélico lá. Porque não fazia tanto tempo que ele tinha desencarnado. E ele veio esclarecer e revelar, contar que tudo aquilo que ele pregou, olha como isso é difícil, né? A ter humildade de reconhecer que realmente ele estava equivocado com o que ele falava. É muito interessante. E como é que a gente capta isso? Com o preparo do médium que está trabalhando, senão ia passar batido isso lá dentro. E esse preparo, por exemplo, a gente fala que o Chico Xavier era uma empresa de telecomunicações, né? Ou concurso, né? Porque a gente fala que o médium é uma anteninha, né? Exatamente. Então, o Chico era uma empresa de telecomunicações. Então, nesse caso, considerando como antena, né? Capta um sinal. Esse sinal pode vir chiado, né? Pode vir... precisa ser treinado. Distorcido, né? Para poder ter mais, vamos dizer assim, uma pureza. Seria um dos objetivos dos cursos? Com certeza, com certeza. A gente costumava brincar dizendo que há muito tempo atrás tinha aqueles rádios que era com pilha. Certo. Então a pilha precisava avermelhar para o rádio começar funcionar. Então tem alguma pilha que estava meio desajustada que vinha com muito chiado. Então o pessoal dizia, olha, nós temos que ser aquela pilha que não tenha nenhum chiado, que a gente faça, fala com clareza. Então aí, viu, Rodrigo, entra justamente o conhecimento e a experiência para não ter chiado. Né? Exatamente. Não ter interferência. Interferência. Porque as interferências, elas vêm, porque a gente sabe que as sombras trabalham também, não é só nós, não é só a luz que está em nós, não. Também existe o lado sombrio, que vem nos atrapalhar, porque é o objetivo deles, desagregar o trabalho. Porque como o trabalho espírita, o trabalho na doutrina espírita, ele tem propagado muito, há trabalhadores do lado das sombras que também querem interferir nisso. É, não era a pilha, era válvula. Válvula. Era o rádio a válvula que tinha que aquecer antes para isso. Tinha que aquecer, e se a válvula estivesse meio desajustada, ela estava chiada. E o médium, acontece a mesma coisa, né? O médium vem para a casa espírita, nós falamos isso constantemente, já preparados. Sim. Né? Do dia do trabalho. Né? O dia do trabalho é um dia importante para o médium. Então, ele tem que se preparar ao longo do dia para não vir com desavenças na mente, com problemas profundos. E chega ali, vamos fazer uma preparação evangélica ali com o evangelho de Jesus para que a pessoa realmente entre no clima do trabalho ali. É para tirar o chiado. Tirar as interferências, né? Do dia a dia. Agora, você falou aí em dirigente espírita antigo. Foi mais ou menos isso que falei. Você falou. O que, que é esse dirigente? Como é que é esse dirigente antigo? Não tenho... Vou tornar a falar, né? Sem preconceitos aqui. Mas o aprendizado da doutrina espírita no passado era um tanto diferente das de hoje. Né? Se colocava muitos mitos, muitas crenças que talvez não fossem apropriadas para o Espiritismo. Como tudo evoluiu, a doutrina também evoluiu, e Kardec já falava isso, que o Espiritismo não era uma obra acabada. Sim. Né? Era muito comum os encostos dentro do Centro Espírita. Exatamente, exatamente. E aí, esses antigos dirigentes, né, que hoje ainda estão nas casas espíritas, perpetuavam o conhecimento no que ele sabia. Sim. Não havia estudos, não. As pessoas eram admitidas de acordo com o que ele, esse dirigente, achava que estava ok, né? E absorvia um monte de situações como essas que nós citamos aqui. Sim. De pessoas que talvez não estivessem totalmente preparadas para aquilo. E ali o trabalho se desenvolvia daquela forma e não tinha para onde ir, era só aquilo. Hoje, até os obsessores evoluíram. Até eles evoluíram. Vira e mexe, acontece. Santa câncer evolui, né? Uai, tudo. Na vida é evolução, né? Na vida é evolução. Então você está lá na palestra e nós pedimos antes, pessoal, por favor, se tiver com o celular, desliga ou coloca em modo vibra, alguma coisa assim. No meio da palestra, e acontece justamente quando a gente traz um convidado de fora. Há duas semanas nós levamos o Guilherme Azeredo lá de Taubaté, que a gente gosta muito, é um camarada muito legal. Que era presidente da USP. Exato, e é um palestrante. Ele já teve aqui com a gente. E com a humildade assim, dele, que é uma coisa que contagia a gente. O Guilherme está lá, no meio da palestra, encheu a casa que a gente anuncia antes, no meio da palestra, o telefone de uma pessoa toca lá no meio. E aí a pessoa não acha como desligar. Sabe, fica aquele correria aí, eu estava perto, falei assim, ó, é um obsessor ligando aí para a senhora, viu? É bom a senhora atender lá fora. Porque, cara, acontece, então eu estou falando, que os dirigentes de casas espíritas também precisam se aperfeiçoar, né? Se ligar mais nos acontecimentos em volta, na evolução que a doutrina teve, mas olhando também que o outro lado também evolui. À medida que nós evoluímos, eles também. Então nós temos que ter mais preparo para lidar com esse povo, com essa legião de espíritos das sombras que estão conosco por aqui, para todo lado, né? Entrou aqui o Leandro Ribeiro, ele manda bom dia, amor e paz, e ele pergunta, os que têm dificuldade na escrita, os que têm dificuldade na escrita e leitura, conseguem realizar os cursos? Consegue. Um analfabeto, alguma pessoa que tem dificuldade na escrita e leitura? Conseguem, sim. Claro que cada caso a gente trata diferente, de modo diferente, né? Então, se a pessoa não tem a cultura, digamos, essa cultura acadêmica, para nós não tem problema. O interessante é o interior, se essa pessoa tem realmente vontade de aprender, vontade de trabalhar, vontade de inserir no contexto e nosso. E ouve, né? Ela, ouve. Ela pode não ler, mas ela ouve. É, o curso eu falo sempre para as pessoas, Rodrigo, assim, eu morei nos Estados Unidos 2 anos. Então tinha pessoas que iam do Brasil para lá, o cara trabalhava na roça, mas tinha um irmão que morava lá. Levava essa pessoa que não tinha condições nenhuma de aprender inglês. Ele chegava nos Estados Unidos e se virava, porque ele aprendia a falar. Uhum. Ele não sabia ler placa de trânsito, ele era um analfabeto americano, mas mora lá, trabalha lá, tudo. Uhum. Então também no Brasil nós temos esses casos e a gente, sim, tranquilamente, pode nos procurar, que nós estamos aí, as ordens para inserir a pessoa. A Irene do Nascimento pergunta aqui: a apometria seria um curso de aperfeiçoamento espírita? No que se baseia estudo... Ah, ela pergunta aqui. A apometria seria um curso de aprofundamento... A apometria seria um curso de aprofundamento espírita no que se baseia o estudo... No que se baseia no estudo da apometria? Posso falar? Eu conheço a apometria, assim, fiz curso de apometria. A apometria é dentro das casas espíritas, e há casas que adotam a apometria como base do tratamento médico espiritual naquela casa, e muitas vezes esquece do básico. Sem nenhuma crítica aos apometras ou apômetras, conforme as pessoas chamam, que eu também o sou. Mas a base da doutrina espírita, a base de toda casa espírita é realmente o Evangelho de Jesus. Se nós tirarmos, conforme o Chico falava, o dia que tirar Jesus de dentro da casa espírita, eu também largo mão de ser espírita. Porque é assim que funciona. É assim que nós trabalhamos. Então, a apometria veio de uma forma a acrescentar a doutrina. Então, é uma opção de trabalhar ou não com a apometria. É uma técnica. É uma técnica que não, sem a base evangélica por trás dela, ela é a minha visão. Eu não aconselho. É difícil, e os trabalhadores que trabalham com a apometria podem deixar uma pessoa perturbada com aquilo. Porque a apometria quer dizer desdobramento de corpos, né? Então, se desdobra uma pessoa, estou falando bem básico, nós trouxemos o Betinho, que falou um pouco mais, que também é um especialista nisso. Mas você desdobra o corpo físico da pessoa em vários corpos, e você vai tratar exatamente aquele corpo que tem que estar com um problema ali. Depois, para você trazer a pessoa de volta, muitas vezes ela traz o trauma daquele corpo que está lá. Então, é preciso muito cuidado e muito, vamos dizer, técnico, muito aprofundamento para isso. Essa técnica começou lá no sul do Brasil, né? Eu fiz 2 cursos, doutor Lacerda, em 88. E ele dizia: se vocês quiserem trabalhar com apometria, seja humilde e não se esqueça de Kardec e de Jesus. Exatamente. Senão vocês vão bater a cabeça e vão se dar mal. Vamos lá no... É como um transporte de corpo astral, né? Eu pulei a pergunta da Antônia, né? Baroto. Ela perguntou aqui quais cursos o espírita deve fazer e como escolher. Quando incentivaremos os espíritas a saber Libras? O curso básico do espiritismo, o curso básico de espiritismo é o primeiro curso que a gente recomenda, né? Para entender o que é o espiritismo. A partir dali, a pessoa vai se encaixar, e nós vamos identificar isso, em que área do espiritismo essa pessoa pode desempenhar. E aí nós vamos recomendar um curso específico para ela. Por exemplo, vamos supor que ela tem uma mediunidade de cura, vamos colocar ela num curso que dê vazão a isso para ela. Mas o princípio básico é realmente a base, que é os livros da codificação. Para ela entender realmente o que é que acontece, por que que ela está ali, né? O que que nós vamos ensinar para ela. É o básico, não tem como sair disso. Então, porque nós temos na FEB, tem o ESD, que é certo. O curso sistemático da doutrina espírita. Nós temos na Aliança a Escola de Aprendizes do Evangelho, que eu acho que é excelente, porque ela traz para a gente uma série de conhecimento, mas não é o suficiente, né? Perfeito. É, porque tem pessoas que fazem escola de aprendiz do Evangelho e acham que não precisa aprender mais nada. E não é por aí, né? Não. A doutrina espírita é muito profunda e há necessidade das pessoas estudarem mais. Com certeza. que Emmanuel fala, né? Dos dois mandamentos do Espiritismo, se a gente pode dizer isso, né? Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, isso, instruir é para o resto da vida. Não é só, ah, eu li o livro dos Espíritos e eu estou... Não. Eu li a codificação. Leu só, mas não aprendeu às vezes. Então, a vida inteira nós vamos continuar aprendendo. Somos eternos aprendizes, né? É. Não tem. E a gente aprende com a experiência dos outros também. Como é que é o filósofo falava lá? Feliz daquele que aprende com o erro dos outros, uhum, e não com seus próprios erros, né? Essa semana eu estava vendo um jornal lá de Niterói, e o Raul Teixeira, numa coluna, ele falava algo muito interessante. E eu achei assim, e gravei algumas coisas dele. Que uma pessoa falou para ele assim, ah, eu trabalho aqui na Casa Espírita, ele falou o nome da casa, mas eu ainda tenho muitos erros ainda. Porque o senhor sabe, né, seu Raul? Errar é humano, né? Falou pra ele. Ele começou a rir. Ele falou: não, nós erramos porque nós somos humanos. Não é que errar é do ser humano, uhum, não. Nós erramos porque somos humanos. Mas se nós não mudarmos o patamar e a maneira de pensar, nós vamos bater lá e voltar aqui. Sim. Bater e voltar o tempo, uhum, todo. Porque se nós achamos que é normal errar, está errado. Nós temos que entender que nós temos que mudar o patamar nosso. Nós temos que errar menos, pelo menos. Errar uma vez só. As pessoas repetem o erro muitas vezes. Aí o cara falou, mas eu não vejo tanto problema em, por exemplo, tomar uma cachaça no dia tal. Não, mas não tem problema mesmo. É você que sabe. É livre-arbítrio. Se isso te faz mal, se isso muda a tua mente... Muda a sua visão, tira seus reflexos na hora de dirigir, faz mal. Faz mal. Mas é você que vai falar se isso está te fazendo. Porque o dirigente espírita não vai sair atrás do médium para ver o que ele faz durante o dia, não. E nem tem condições disso. Então a própria pessoa tem que gerenciar a sua vida dentro do princípio de que ele é um trabalhador espírita. Não, e depois a disciplina do trabalhador espírita tem que ser consciente. Não pode ser imposta, né? Perfeito. Porque ninguém vai vigiar. Sim. Né? A pessoa chegar no centro toda desequilibrada e a gente não perceber, ela vai entrar dentro de uma sala e vai atrapalhar todo o, sim, trabalho da casa naquele dia. Né? Então nós recomendamos que o trabalhador espírita, via de regra, é bem melindroso. Bem melindroso. Médium principalmente. Fulano, realmente o nome daquele espírito foi esse? Pronto. Já. Não, você está duvidando de mim? Né? Você quer que eu traga para o lugar? Você quer que perguntar para outra aqui do lado se é ele mesmo? Cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando porque existe uma outra pessoa com nome similar, de repente é ela que comunicou. Uhum. Não, eu tenho certeza absoluta que é isso. E fica melindrado e muitas vezes certeza, vai embora. Certeza, uhum, que é Jesus. Não é Jesus Gonçalves. Não é o padeiro da esquina, né? É o Jesus mesmo, o Nazareno. Então é difícil. Antônia colocou, tá, ela, a Antônia solicitou uma informação importante também sobre quando que vamos colocar libras nos, verdade, nossos centros, né? Eu já passei essa dificuldade já, Antônia, no Anjo Ismael, com um surdo, né? Com o libras é aquele que atípico, como a Antônia estava falando aqui, né? A semana passada. E ele consegue ler os lábios. Ele consegue ler os lábios. Só que olha só, ele chega no trabalho. Nem sempre tem uma cadeira lá na frente para ele sentar. E se ele senta lá no fundo, ele não consegue ler. Ler o lábio, né? É. Agora, o que acontece? Nós temos que começar a pensar nisso mesmo. Pelo menos nas palestras. Nas palestras, né? Públicas, né? Colocar alguém para poder fazer ali a interpretação, né? Do que está sendo falado. E interessante que há duas semanas atrás chegou uma amiga nossa na AME. Ela está fazendo a codificação em libras. Ela tá escrevendo a codificação em libras. Ela mostrou algumas coisas para mim que eu achei muito legalzinho assim, tal. E ela se propõe a fazer isso também. Quando tiver alguma palestra, alguma coisa, ela fazer isso. Se propôs até a fazer nas preleções. Só que eu penso assim: você tem que fazer quando tiver uma pessoa que seja surda, né? Você não vai fazer isso. Não adianta fazer para ninguém. Agora, o que tem que se fazer também? Se uma casa adotar isso, ela fala, olha, aqui na nossa casa a gente tem uma pessoa que fala em libras aqui. Não sei se é falar em libras, né? que faz os sinais de Libras, que nas preleções são acompanhadas por isso. Aí com certeza vão começar aí muitas pessoas assim naquela casa. Então eu acho que nós estamos demorando já. Nos preparar, é verdade. Pela inclusão, né, das pessoas no contexto que a gente vive hoje, né? Tivemos um caso de uma pessoa com deficiência visual. Ele era cego, nasceu cego. E ele começou a frequentar nossa casa numa época que não agora. E um dia ele me fez uma pergunta e eu fiquei numa saia justa e fui estudar. É bom que você receba perguntas assim, que você não tenha a resposta de pronto, porque isso te instiga a ir atrás da resposta, né? Como professor também. Ele falou assim, cara, eu nasci cego. Ela é uma pessoa jovem. E como é que explica que eu sonho com coisas que eu nunca vi? Olha bem, eu sonho com árvore, eu sonho com mar, mas eu nunca vi isso. Aí, quando ele me perguntou, na hora eu falei assim, bom, falta um sentido só da visão, mas ele tem a audição, ele tem o tato, ele tem outros sentidos. Eu falei, quem sabe se um dia você esteve na beira do mar, ouviu o barulho do mar, e na sua mente você imaginou que fosse aquilo. Aí ele me deu uma aula de doutrina, sem saber. Ele falou, não, eu imagino que seja de outra vida. Que eu sonho com coisas que eu vi na outra vida minha aqui na Terra. E a partir dali eu fiquei com aquilo, né? Tem pessoas que já têm dentro dele a explicação para aquilo. Às vezes ele precisa de uma confirmação para ver se ele está realmente no caminho ou não. É muito interessante isso. A pessoa cega sonha com coisas... Gente, como é que esse cara pensou nisso, em falar isso para a gente, né? Legal. Rodrigo, vamos fazer então, Carlinhos? Não, tem uma pergunta do Antônio aqui, já que falou que ele recebeu um gatilho para poder vir com a resposta. E Antônio Evaruto tem uma pergunta para você aqui. Opa. Posso fazer? Pode. Antônio Evaruto pergunta, a preleção pode ser considerada um curso tanto para aquele que profere quanto para aquele que ouve? Não. Não, o curso é um pouco mais aprofundado. Ela está falando de preleções na casa. Sim. Não é considerado um curso, mesmo porque a preleção muitas vezes é aleatória, Carlinhos. Para a Antônia também, né? É a preleção aleatória de um assunto que nós pretendemos falar naquele dia e são poucos minutos de preleção para que a pessoa entenda realmente a profundidade da doutrina. Então, o interessante... A preleção é um chamariz para a doutrina, para o estudo. É um chamariz, porque a pessoa vai, se interessa pela preleção. Por isso que o preparo do preletor é muito importante. É muito importante, porque ele é o interlocutor daquele início da pessoa, quando vem pela primeira vez na casa, para atrair aquela pessoa com os olhos voltados para mais aprendizado, e não só aquele, né? Nós já tivemos experiências muito ruins com preletores e eu tomo muito cuidado com isso. Porque nós levamos um preletor daqui da pequena São José dos Campos, sem conhecer muito bem, e ele foi lá indicado por uma outra pessoa. A outra pessoa era muito legal, muito boa e muito bom e divulgador da doutrina. E levamos a pessoa lá. O cara chegou... Não sei se ele está ouvindo ou não, mas me desculpe, mas foi exatamente assim que aconteceu. Você não está citando nenhum nome aqui. Não, de maneira nenhuma. E ele chegou na casa, e tinha um público razoável lá, e ainda era na Casa da Paz. E ele começou a falar. E eu, como eu não conhecia, né, alguns que a gente já conhece, a gente deixa ali e vai fazendo outros trabalhos. Tá? Mas como a gente não conhece, a gente fica perto ali. Né? E ele, no meio da preleção dele, da palestra... E falou assim, pessoal, todo mundo que conhece Chico Xavier? Aí todo mundo conhece. Você sabia que Chico Xavier não era espírita? Ele era católico? Aí eu parei e fiquei olhando nele para ver se ele ia continuar falando. Chico Xavier nasceu católico, viveu, foi catequista da Igreja Católica na idade adolescente dele. Não, mas ele continuou afirmando que Chico Xavier sempre foi católico. Aí eu interrompi um pouquinho e falei assim, olha, parceiro, Chico Xavier foi católico, como a grande maioria aqui foi católico, nasceu católico. Mas ao longo do tempo ele converteu ao espiritismo, porque ele não tinha mais como fugir do que ele veio fazer aqui na Terra. Não, Chico Xavier até o final da vida confessava e comungava. Você vai me desculpar, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Foi até excomungado. E isso virou uma polêmica dentro da casa espírita, dentro da, no meio da palestra. E aí nós reunimos depois disso o grupo ali que chamava o palestrante. Falei, não, nós vamos colocar os palestrantes que a gente tem conhecimento que ele já faz a palestra espírita. Virou um angu, como diz em Minas Gerais, virou um angu tão grande. Chico Xavier é espírita, não é católico, não é protestante. Gente, cara, não existe isso, não. A pessoa que vem falar, ela tem que ter conhecimento do que está falando. Aliás, esse é o princípio do palestrante, ele conhecer o assunto que ele vai falar, senão ele vai se enrolar de toda forma. Então, na preleção, Antônia, falando para Antônia, é um cuidado muito grande, é o elo de ligação do quem não conhece com quem vai conhecer a doutrina. É muito comum as pessoas ouvirem a palestra e falar: puxa vida, tudo aquilo que foi falado lá é para mim. E nós tínhamos uma experiência, nós trouxemos aqui o Liralcio para fazer uma palestra na Feira do Livro aqui em São José. Isso, Liralcio. E quando a Feira do Livro era feita lá no centro da cidade, ele começou a falar. Tem uma pessoa que passou na rua, parou e não entrou, mas ficou ouvindo. A hora que o Liralcio terminou a palestra, ele falou: olha, puxa vida, tudo aquilo que você falou é para mim, porque eu estava com intenções suicidas. Já não vou fazer mais isso, olha, por causa da sua palestra. Tá vendo? E então foi. Aí nós falamos mais. É a palavra, né? É a força da palavra da pessoa que está ali, né? Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Colocar a música aí do Carlinhos Conceição, Doutrina de Luz. Bom, sim, tem bastante perguntas, hein? Tem. Bastante perguntas. A próxima aqui é da Irene Maria. Nós vamos... A gente faz uma volta, né? Isso. A gente, vamos lá. Qual que é a mesma música que você falou? Doutrina de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. De um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação. Um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração. Exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito. Socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação. Um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos e hoje o cristão professa. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando, batendo papo aqui com Hélio Ribeiro, que é empresário, médium espírita, palestrante, voluntário e fundador da Casa da Prece de Jacareí. Ele tá falando sobre a importância dos cursos de aprofundamento no centro espírita. Além do Hélio de Jacareí, quem está aqui também com a gente é a Inês. A Inês também, lá de Jacareí, jornalista. E a Inês vem aqui fazer um convite, né, para as pessoas que... nós sabemos que na obra lá em Jacareí, Batuíra, tem um trabalho muito interessante lá. E vai ser lançado um livro. Né? Tudo bem, Inês? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos, né? Vamos resumir aqui. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite, viu, Jorge, para estar aqui e divulgar o livro. Esse livro, ele chama... Deixa eu mostrar aqui, desse lado. Historinhas da Tia Marici. A Dona Marici, ela é a mentora, coordenadora, fundadora, tanto da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra como do BPR Projeto Renascer. Ela é uma, assim, lutadora por esse projeto. E a ideia do projeto que ela teve, que ela fundou junto com o marido dela, o saudoso Paulo, né? Paulo Scioli. E foi um trabalho intenso, e é um trabalho que até hoje é bastante intenso. E ela trouxe, montou o Projeto Renascer. O Projeto Renascer é um projeto que acolhe as mães gestantes e dá toda uma estrutura durante a gestação da criança, né? Para a mãe se alimentar bem, para que ela alimente os outros filhos, para que ela não tenha esse problema de os outros filhos ficarem com fome. Ela recebe todo o atendimento médico, né? E também ela recebe por semana uma cesta básica. Essas gestantes também elas recebem aulas, né? E orientações de todo tipo, para serem bem orientadas. Porque, na realidade, o que o projeto faz é acolher a criança que está no ventre, para que ela venha saudável, né? E que ela tenha uma estrutura, que a mãe se conscientiza, que aprenda, para dar uma escola, um futuro melhor para essas crianças. e são os seres do futuro, né? As crianças são os adultos de amanhã que vão crescer, não vão aí estar no meio da rua, criançada que vai viver no meio da rua com má influência, né? Então a ideia é essa. E é um livro infantil, Inês? É um livro infantil. É, esse livro, a Dona Marici, essas histórias, o livro tem história da história que tem história, né? Uhum. É, esse livrinho, na realidade, a Marici, ela fez essas historinhas quando ela dava aula. Uhum. É, então, ela, como é que ela fazia a tecnologia da época? Por volta de 1987, isso. Ela desenhava, porque ela é muito boa de desenho, vou até abrir aqui algumas páginas para ir mostrando. Ela desenhava, fazia os desenhos, coloria com lápis de cor e escrevia as historinhas à mão, né? Olha só que coisa linda. Deixa eu mostrar aqui para ver. Que dá para ver os desenhos. Tá aparecendo. Tá dando para ver direitinho, né? Uhum. Então, ela fazia os desenhos da girafinha, olha só que gracinha. E ela pintava e escrevia as historinhas, né? E toda história tem aí um fundo moral para a criança. E é um livro educativo. Então, ela trabalhava com essas historinhas com as crianças, ela copiava, punha espiral, né? E passava pela classe inteira. E antes dela colorir, ela tirava cópias. E aí, o que acontecia? Depois que as crianças olhavam, liam as histórias, comentavam-se em classe, ela passava as historinhas para a criança criar sua própria história. E isso trazia um desenvolvimento muito grande. São histórias assim, muito lindas, né? Bem educativas. E aí, em 2019, a Dona Marici me deu uma cópia dessas cópias em espiral, são 5 historinhas, ela deu para eu ler para minha netinha Dora. E eu me comovi muito e li muitas vezes, porque ela adorava as historinhas e pedia para ler mais de novo, de novo, de novo. E aí, para mim, assim, foi um compromisso de editar esse livro, né? Só que veio a pandemia, ficou tudo muito difícil com a pandemia, não foi só para mim, foi para todo mundo, né? E aí, em 2022, eu voltei a trabalhar nesse livro. E aí, o ano passado, eu consegui que um cliente patrocinasse a impressão, né? E o resto todo é edições semanário que tá fazendo. E toda a renda desse livro, ela é revertida para o Projeto Renascer. Uhum. Nós já vendemos aproximadamente uns 500 livrinhos desse, porque a gente fez o Vale Livro, que é esse aqui. Não sei se dá para ver aí, o Vale Livro. Você adquire o Vale Livro e você, no dia que vai ser a semana que vem, dia 25... Aonde? Lá no BPR Projeto Renascer, na Avenida Roberto Lopes Leal, lá no final da avenida. E você vai retirar o livro lá e a Dona Marici vai estar lá para... Para autografar o livro. E a gente vai fazer uma festinha para as crianças lá, né? Pirulito, pipoca, essas coisas. E vai ter diversão para as crianças lá e um bolinho com um café para os pais. Então, das 15 às 17 horas, né? Das 15 às 17. Cabe todo mundo lá? Cabe lá. O livro, lá. É bom lá. O Hélio conhece, conheço, né, Hélio? Muito. É bem grande lá. E foi projetado pela Dona Marici. É bom que as pessoas vão e conhecem também o Projeto Renascer. Legal, pessoal. Um aqui, Sim. Só para me falar do Projeto Renascer, a importância desse projeto lá para Jacareí. Antes da pandemia, a prefeitura que assumiu teve um problema lá com o repasse de verbas para Dona Marici. Me lembro muito bem. Da situação. Bem antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, né? E então, todos nós lá em Jacareí nos comprometemos em auxiliar para que esse projeto não acabe de maneira nenhuma. Porque a importância disso, né? E a Marici tem uma visão assim, de futuro muito grande em relação às crianças que estão nascendo nos dias de hoje. Né? A Cidinha também, nossa amiga de lá, a gente sempre fala disso, não é? Esse livro vem para nos auxiliar muito aí na renda, porque todo ano a despesa é aquela que maior, a gente já sabe, é maior que o ano passado. Né? E aí arrecadação, as coisas sempre são, estão cada vez mais difíceis, com a dificuldade de todo mundo, muito da grande sociedade que nós vivemos. Verdade. Então, eu recomendo muito, sim, que olhe. E ainda não li, ainda não vi o livro, mas tenho certeza que é de conteúdo, assim, doutrinário, muito bacana. Muito bacana. Ele é bem educativo. Bem educativo. E bem ilustrativo. Vocês podem dar uma olhada aí no livro. Uhum. Eu coloquei aqui o link do Instagram do Projeto Renascer, é Batuíra Projeto Renascer, é tudo junto. Sim. Tá, então eu coloquei aqui o link e vocês podem aí ter informação, tem lá o que fala aqui dia 25 de março, sábado, né, das 15 às 17 horas lá no Projeto Batuíra. No BPR, Projeto Renascer. E tem aqui também o Pix também para adquirir o livro. Né? Então vocês podem entrar aqui pelo Instagram, então para esse link aqui que eu postei para vocês, está aqui na tela, também para acessar o projeto e saber mais também do Projeto Renascer. É. Eu até sugeriria, viu, Inês, que em agosto nós vamos ter a Feira do Livro aqui em São José. Sim. E se vocês pudessem falar com o pessoal da USP para vocês participarem também aí. Né? Com certeza, foi boa dica, boa orientação. É. A Dona Marici, esse já é o terceiro livro da Dona Marici, ela tem outros dois que ela editou, e toda a renda dos outros dois fui eu que fiz o lançamento, não fui eu que editei, mas eu fiz o lançamento na época e foi muito vendido também. E agora esse infantil, né, que está muito bonitinho, está lindo e tem um fundo bem educativo, e é muito bom. E a renda vai vir bem, bem a calhar, porque o Projeto Renascer passa por dificuldades, né? Depois da pandemia caiu muito a arrecadação de tudo, inclusive de alimentos. E lá as gestantes, elas levam uma cesta básica por semana. Por que uma por semana? Porque elas levam para alimentar as crianças, para se alimentar durante a semana, e aí elas voltam na outra semana. A ideia é essa, elas voltarem. Inicialmente, Jorge, elas voltam por causa da cesta básica. Uhum. Né? Daí elas vão recebendo orientação, elas vão gostando, elas vão aprendendo, elas vão melhorando. No final, porque elas ficam quase 2 anos durante a gestação, e a criança fica lá 1 ano depois, sendo cuidada, tratada. São os bebês bem, você vê que tem saúde agora, né? Os que passam por lá. E elas choram quando vão embora, porque elas aprendem tanto, elas se modificam. É um trabalho muito profundo que é feito ali. E aí, precisa de alimento. Caiu muito depois da pandemia, muitas indústrias cortaram verba e tudo mais. E agora, atualmente, depende da comunidade, entendeu? Da ajuda mesmo, das pessoas que levam lá, né? Até assim, eu sugiro que, você quer ajudar? Leva um pacotinho de arroz, sabe? Um pacotinho de feijão, custa o quê? R$8. De grão em grão, né? Aí vai juntar e fazer, e manter a estrutura para as gestantes. Elas precisam, né, porque são mães realmente muito necessitadas. E o livro é vendido, está sendo vendido. A intenção do livro, de editar o livro, além de, né, que foi uma coisa de coração, é um presente que eu estou dando para a Dona Marici, para o Projeto Renascer. A renda toda vai líquida, sem nenhum custo para o projeto, vai toda. O livro custa R$60, é um livro de qualidade, como você viu. Uhum. Papel couché, um livro muito bem feito, né? Não é porque foi eu que fiz, não, já estou falando de mim aqui. Já estou querendo já, porque eu tenho duas crianças lá, de 3 e de 5. Eles vão adorar. E as historinhas são bem didáticas, né? Custa R$60. Se você pensar, é até barato, né? Pelo conteúdo, pela qualidade. E para ajudar um projeto importante como o Renascer. Legal. Quem entrou aqui foi a Fernanda Cassal, não sei se você viu aí. A Fernanda lá da casa da Marcela. Ela entrou aqui mandando bom dia. Falar da Dona Marici é falar de amor. Ela foi uma pessoa muito importante na vida da minha família. Quero deixar meu abraço carinhoso a ela e aos amigos da rádio e ouvintes. a médium. Legal. Fernanda. Um abraço para a Fernanda. Uhum. Gosto muito dela também, da Fernanda. Está convidada, viu, Fernanda, uhum, a participar lá com a gente. Dia 25. Legal, Inês. Obrigado por você ter vindo aí divulgar e conta com a gente aí. Eu quem agradece a oportunidade que você deu de vir aqui falar do projeto, falar da Dona Marici, né? Que Dona Marici, realmente, falar dela é falar de amor mesmo, né? Porque ela é uma pessoa especial, né? E de muito amor, de uma bondade extrema, né? E eu conto aí com a participação de todos, da comunidade espírita, né? E lembrando, né, Hélio, vamos aproveitar que nós estamos aqui, você dá licença mais um minutinho? Claro. Que nós vamos ter uma peça maravilhosa de teatro, né? Sim. Aqui em Jacareí, no dia 27 de julho. De julho. Chico Xavier em pessoa. Em pessoa. E eu estava pesquisando sobre a peça. E o ator disse que as pessoas não conseguem ver o ator na peça, ver o Chico mesmo, de tão bom, tão boa que é a peça. É isso que nos convenceu. Renato Prieto. Renato Prieto. Do Nosso Lar. Do filme Nosso Lar. Renato. É isso que nos convenceu a trazê-lo, porque muita gente do meio espírita hoje não conheceu o Chico. E todos têm uma curiosidade muito grande em saber mais do Chico. E ele conta os casos do Chico de uma forma em que você, segundo a assessora dele lá, que é o contato nosso, você vê Chico Xavier no palco. É muito interessante mesmo. É isso mesmo. Diz que as pessoas nem conseguem mexer. O artista bom é isso, né? Ele encarna o personagem. Né? Exatamente, no bom sentido. E aí, né, gente, não vamos perder a oportunidade, porque o Teatro Ariano Suassuna, lá em Jacareí, é um belíssimo de um teatro, acomoda 800 pessoas? 750 pessoas. 750 pessoas. Vai ser mesmo o teatro? Dia 27/7, às 20 horas. Vamos continuar divulgando aqui. Né? Olha, muito obrigada, Jorge, pelo convite. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? E aguardamos vocês lá. Obrigado. Na Grande Jacareí. Isso aí. Obrigado. Legal. E temos muitas perguntas aqui, hein? Eu só queria dar um alô, que hoje tem uma macarronada lá no espaço do Mira, ali para o pessoal da USE, em benefício da Feira do Livro Espírita, que será em agosto, tá? Então, quem quiser comer macarronada, não sei se é com frango. Mas não tem frango? É R$35 e a partir da meio-dia está sendo servida essa macarronada ali no espaço Zé Mira, ali em frente à antiga Escola do Selagem Paraíba. É lá no parque, em frente ao parque da cidade, né? Em frente ao parque da cidade. Isso, em frente ao parque, que é. Está tendo também a festa do Mineiro hoje lá, né? Cadê, então está movimentada aquela região ali. Então, a gente tem, voltando aqui para o tema, né? Apesar de ser muito importante a gente divulgar obras sociais de caridade, porque o Espiritismo é isso, né? O Espiritismo é caridade, né? Sem dúvida. O Espiritismo não é só curso. Tem gente que fala de curso, quer aprender e trabalhar, que é bom? Nada, né? Então, as pessoas aí, algumas que estão criticando aqui, né, que a gente parou de falar sobre o tema, é preciso entender que é importante falar de caridade, porque caridade é o que resume o Espiritismo, né? Exatamente. É muito mais importante que eu instruir, né? O Emmanuel falou, amai-vos e instruí-vos. Ele não falou instruir-vos e amai-vos. E amai-vos, né? Então, só para deixar aqui o recado, a pessoa também tem que ouvir, né? Não é só falar. Pergunta da Irene aqui. E é a oportunidade, né, para as pessoas que estão carentes. Exatamente. E o trabalho Renascer é justamente para evitar, né? As pessoas falam assim, mas gravidez, né? A parte da gravidez, indesejada e tudo mais. Se a gente não suportar isso, é o que gera muito abortos, né? Com certeza. E é o que a doutrina espírita luta contra, muito, né, forte, né? A questão do aborto e a questão do materialismo e tudo mais, né? Do suicídio, né? Através do CVV. Eu acho que as duas principais lutas nossas, né, por meio da caridade, é contra o aborto e o suicídio, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos voltar para as perguntas? Vamos. Então a pergunta aqui da Irene, ela pergunta, os estudos da aplicação dos passos em posição de mãos, quais são os princípios que levam o Garmon a padronizar os passos? Bom, nós temos duas correntes dentro do Espiritismo, né? Uma são os passos padrão ou padrões, lá, codificados lá pelo Lacerda, que está dentro da, essa é da aliança. Né? Edgar Garmon. O Lacerda foi o que começou o trabalho da a padronização dos passes, né? Passes padrões dentro da aliança. Dentro da aliança é o Edgar Armand. Edgar Armand. Então, essa codificação pelo Edgar Armand é nessa corrente da aliança, e nós achamos muito, muito própria para os dias de hoje, muito legal, né? Por exemplo, as casas da Federação Espírita não têm passes de limpeza, né? A aliança sim tem os passes de limpeza. Quando a pessoa chega na casa espírita, ali fora já é dado o passe, e aquilo ameniza, retira aquelas grosseiras, digamos assim, energias acumuladas ao longo dos dias que ela não tomou o passe, por exemplo, né? Então, dentro do estudo na aliança, que é o estudo da doutrina dentro do desse padrão, é ensinado como se transmite os passes, e cada tipo de passe tem uma finalidade específica, né? O passe para a cura do corpo, o passe para a mente, etc. e tal. Dentro da federação, o estudo da federação é simplesmente um passe com imposição de mãos. Aí, as casas que não são filiadas nem à federação, nem à aliança, fez os passes unindo as duas formas, ou seja, os passes dentro da federação dessas casas que não tem nenhuma filiação com uma ou com outra, não segue nenhum padrão, digamos assim, a pessoa que o médium que é instruído a dar o passe, e se ele sentir que a pessoa tem um incômodo qualquer, em qualquer órgão do corpo humano, ele vai lá e coloca energia naquela região. Falamos bastante de chakras ali, para ativar os chakras, enfim. Então, o estudo, a pessoa vai direcionar de acordo com o que a casa tem de filiação. Eu vou ensinar os passos da federação porque a casa é filiada à federação, à USE, etc. e tal. Agora, a casa que está filiada à aliança cristã vai ensinar os passos daquela área. E o passo padronizado, ele não é simplesmente padronizado porque o Edgar Armand quis. Tem fundamento, né, científico a respeito do passo padronizado. Perfeitamente. Tá? Isso também, só um minutinho. Isso também é para que a gente saia daqui, vá trabalhar numa casa lá em Jacareí, vá trabalhar em qualquer lugar, já sabendo o que tem que fazer. Perfeito. Só um adendo. O curso da Aliança, por exemplo, que é o curso de passes, quando dá o curso de passes, a gente estuda o corpo humano todo. E estuda todos os centros de forças também do ser humano. Então, não é à toa, não é um jogo de mãos. Tudo que está acontecendo, seja o passe espiritual, seja o passe físico, seja o passe misto, né? Que é o passe equilíbrio físico e espiritual, todos eles, onde as mãos estão percorrendo o corpo da pessoa, é sem toque, né? Ela está passando em um centro de força e equilibrando aquele centro de força. Então, não é à toa falar, não, a pessoa está fazendo um gesto lá qualquer. Não é automático. Todos que dão um passe padronizado sabem o que estão fazendo. Então, não é uma coisa automática, sabe o que está fazendo. Agora, ele é mais eficaz do que os outros passes? Não, passe é passe, passe é doação de amor. Então, a gente vai, por exemplo, lá em Araxá, no nosso irmão Tadeu, o passe é com toque, eles tocam na gente, eles fazem massagem na gente no toque. A gente vai em outro lugar, a pessoa fica longe da gente dando passe. Então, cada passe é passe, o que vale muito é a intenção que está sendo projetada na pessoa e também a recepção. O jeito que dá é outra coisa. Agora, é como o Rui falou agora, o Edgar Armand padronizou também o seguinte, um trabalhador da aliança, ele pode ir lá para o Japão, chegar lá, se tiver uma casa da aliança, ele não precisa falar a língua, não precisa falar nada, ele entra lá e trabalha normalmente. Por quê? Porque é tudo igual, tudo padronizado. É muito também interessante que acaba com aquela história do passe ser mais forte do que o outro, porque todo mundo dá o passe igual. Porque a pessoa chega lá na AME, por exemplo, não, eu quero tomar o passe com o Jorge, porque o Jorge é da Bahia, passe de baiano é mais forte. Né? Não, eu vou dar o passe igual a outra pessoa que é daqui de São Paulo e de qualquer lugar vai dar o passe. Então não vai ter diferença. Se for no vai ser do mesmo jeito. Agora, interessante isso aí que o Jorge está falando, né? Porque às vezes a gente vai, por exemplo, lá em Uberaba, uhum. A gente vai para lá em caravanas e tal, e enche lá o centro lá, agora o Bittencourt Sampaio, né, do Bacelli lá. E chega na hora do passe, são várias pessoas de vários lugares, de vários tipos. E dá o passe do jeito que quiser. Ou seja, tá valendo. É a intenção, não é nada. E aí chamo, eu me lembro de uma senhora lá no Pedro Paulo ainda, que era interna dali, e ela tinha um aspecto assim meio estranho. Parecia que era um pouco perturbada, né? Mas era só o aspecto, né? A gente olha pelo aspecto. E eu e o meu amigo Betinho, que esteve aqui, estávamos lá e chegou a hora do passe. Aí convidou todo mundo, olha, se estiverem preparados para me dar o passe, tá? Nós levantamos. E o Betinho também levantou. Aí o Betinho falou assim, eu hoje não vou dar passe, eu quero tomar um passe. E quem veio dar o passe? Essa senhora, que era interna do asilo. E ela, todo aquele aspecto, quando ela chegou perto do Betinho, foi muito engraçado esses casos, chegou perto do Betinho e levantou a mão para colocar próximo da cabeça dela, ela tirou a mão rapidamente e falou assim, você não está precisando de passe não, pode ir embora. E nós achamos interessante demais a percepção dela, né? Você não está precisando não, pode ir embora, tem mais gente precisando aqui, ela falou. Aí nós saímos de lá rindo depois, sabe? E no Edson também não é, né? No Edson, lá no Recanto. No Recanto. Né? É, também porque não é. Várias pessoas estão ali e vão colaborar lá na hora do passe e dar o passe do tipo, né? Que a mesma pessoa perguntou aqui sobre o trabalho lá, se o número de participação no dia lá do Edson na AME, você tem limite? Não. Não tem, né? Não. Não tem. Quem chegar é atendido, né? Quem chegar é atendido. Só tem que chegar na hora certa, né? Quer falar um pouquinho? Então, tem uma mensagem do Ari também aí. É essa que está aqui na frente. Fala aí. O Ari Rangel diz, bom dia, família Vivenciano. Bom dia, meu querido Hélio. Bom dia. Na vida é prática mediúnica e a cada dia tenho a certeza de que não sei quase nada e tenho muito o que aprender ainda. Combater o orgulho e esquecer-se. Esse é o Ari. E o Marcos Ugai tem uma pergunta. Marcos Ugai Ogama, lá de Santos. Eu sei que muitas vezes um curso presencial é bom, mas aprendi muito com os vídeos que o André Luiz Ruiz faz. O que o seu Hélio acha de gravar alguns cursos e acompanhar via internet? O André já esteve com a gente também. Né? Uhum, já, algumas vezes. Nós, como é que é o nome? É o André? André Luiz. Não, André. É o não. Marcos Ugai Ogama. Não, Marcos Ugai Ogama que está perguntando. Então, Marcos, nós temos sim a intenção de fazer. Agora, qual a diferença do presencial por a distância, do curso à distância? O curso nosso, da Casa da Prece, nós temos o conteúdo teórico, que a gente coloca e explana, e temos, depois que a pessoa tem mais de 6 meses de curso acompanhando, nós fazemos aula prática. Então, nós fazemos uma mesa mediúnica, pedimos para os nossos mentores trazer aqueles irmãos que estejam em condições de dar uma comunicação. Pessoas, espíritos necessitados de desencharcar um pouco daquele sentimento, às vezes sentimento negativo. Então, isso à distância é impossível de ser feito. Então, a gente recomenda, sim, que a pessoa que esteja interessada venha fazer o curso presencial conosco. Claro que a distância que você está é muito difícil. E a gente recomenda que as cidades que tenham uma casa espírita que está voltada para essa evolução no dia a dia, sim, coloque um curso. E nós podemos dar assessoria para essas casas de como implementar um curso de aprofundamento espiritual. Entendeu? Então, a diferença é essa. É legal aprender, sim, à distância. Mas a prática no dia a dia faz uma diferença muito grande, viu, Marcos? Legal, né? O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você. Valdeci Braulio, né? Podemos dizer que toda vez que estudamos nesta vida de certa maneira, recordamos e aprimoramos conhecimentos já adquiridos em vidas anteriores? Em Valdeci Braulio. Valdeci, muitas ocasiões a gente sim relembra os ensinamentos anteriores. Mas na vida atual a gente aprende muito mais do que relembra, viu? Porque se nós estamos aqui encarnados, é porque faltou algo para nós no plano espiritual. Vai demorar algumas encarnações? Eu creio que sim, que vai demorar. Mas nós vamos sair da Terra, ou seja, vamos reencarnar até não termos mais quase nada a aprender. Principalmente se tivermos humildade, combatermos orgulho, a vaidade, esses males que nós vivemos nos dias de hoje, né? O apego, tudo isso a gente vai ter que combater aqui para a gente sair da Terra para um plano melhor, um plano superior, ou participar aqui da regeneração quando o mundo estiver em melhores condições, quase sem nenhum mais aprendizado, viu? Então, relembrando, a gente reaprende o que nós já sabíamos, mas também aprendemos coisas novas isso, aqui. Isso aplica também ao dirigente espírita, né? O João Romário falou aqui, pediu para você falar sobre a importância da humildade para o dirigente espírita. É básico, né? O dirigente espírita deve praticar a humildade. Como é que é o ditado do Jorge? Ter orgulho de ser humilde, né? Modesto, ter orgulho da minha modéstia. Ter orgulho de ser modesto. Então, o dirigente espírita, ele mais do que ninguém tem que dar o exemplo da humildade, né? Então, a gente que visita várias casas, em várias regiões, vai fazer palestra aqui, ali e tal, a gente observa, é constatação, não é crítica de maneira nenhuma, é constatação. Que muitas vezes o dirigente da casa espírita ali, que a gente vai, ele não aparece ali de público. As pessoas chegam na casa espírita e querem ser bem acolhidas, né? Muitas vezes você chega numa casa espírita, você não sabe aonde você vai se postar, onde você vai, com quem que você vai falar, nem nada. A pessoa chega, senta ali, fica, espera, faz uma palestra, toma um passe e vai embora para casa. Não se tem contato com ele. Então, o dirigente espírita tem que ter a humildade de entender que ele está ali, não é para que ele olhe as pessoas de um plano diferente, não. Ele está igual. Se nós estamos aqui na Terra, nós estamos muito próximos um do outro no patamar espiritual. Então, nós aprendemos muito com as pessoas que vão no centro, muito. As pessoas que vão lá pedir uma ajuda, pedir isso, pedir um tratamento espiritual, pedir uma cesta de mantimento, nós aprendemos com essas pessoas. Então, o dirigente espírita tem que estar nesse mesmo patamar dos nossos irmãos mais necessitados no dia a dia. Eu tinha um amigo, o seu Amaro, pai do André, que trabalha com você lá, viu, Jorge? Ele falava: o presidente da casa tem que ficar na porta cumprimentando todas as pessoas que vêm. Certíssimo. E se for necessário, ele é o primeiro a pegar a vassoura e varrer o centro espírita. Exatamente. As pessoas, um dia o meu menino, o André nasceu na casa espírita, né? De colo, a gente levava ele e tal. E um dia, já um tempinho, hoje ele está com 13 para 14 anos, ele falou para mim assim: papai, o que faz um presidente da casa espírita? Eu não sei como é que ele veio perguntar isso para mim. Eu falei: ah, ele vai lá, ele pinta as salas, ele sobe no telhado lá para tirar vazamento, ele prega prego na parede. Eu falei: mas por que você está perguntando? Não, porque eu gostaria, quando o senhor morrer. Ah, é bem, a pretensão do André. Depois que o senhor morrer, eu queria ser presidente lá da casa espírita. Eu falei: ótimo, André, então você vai se preparando. Então começa a pegar a vassoura. É, começa a pegar a vassoura, vai subir no teto lá, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele parou. Ali um pouquinho, falou: ah, pensando bem, eu acho que não vou mexer com isso, não. Não, mas a gente, quando fala em presidente da casa, dá a impressão que é pomposo, que é uma série. É. Porque a gente vem sendo espírita, não é. Quase ninguém quer ser presidente do centro. Não. Porque, mas é uma exigência. Das leis. É. Né? Você tem que ter a presidência, a diretoria. Tem que ter o CNPJ, exato, tem que ter toda a documentação correta. E dá trabalho, né? Essas coisas dá trabalho no dia a dia. Se tiver querendo ser presidente, lá na AMA a gente sempre está precisando, né, galera? Parece lá. Mas ninguém tem vontade de ser. Tem gente lá. Só se inscrever lá. Só escrever lá. E às vezes, no dia a dia, a gente vai acompanhando a vida das pessoas que estão juntos com a gente ali. Porque cabe ao presidente uma tarefa muito ingrata também. Sim. Né? Tem a vivência ali, que você tem mais vivência e tal, mas na hora de você chamar a atenção do médium que vem se comportando de forma diferente, também é muito desagradável, né? Conforme eu falei, a mediunidade tem muito desses melindres do dia a dia e tal, e os irmãos lá das sombras, eles atiçam o orgulho do médium. Eu não sei como que isso vai tão assim fundo às vezes. Uma palavrinha é o suficiente para a pessoa abandonar a casa sem você nem saber por quê. Você falou alguma coisa, vai embora, passa duas, três semanas, não aparece, você vai atrás, né? Eu acho que é da tarefa do presidente ir lá, das pessoas que dirigem a casa, e atrás das pessoas, porque às vezes está precisando de uma ajuda até. Mas você vai, mas eu não estou gostando mais, eu vou mudar de... Quando a pessoa começa a mudar muito de casa e trabalhar em tal, daqui não deu, fui para outro, não é possível que todas as casas estão erradas, né? Não, mas o Hélio, o que acontece é o seguinte, que todas as casas têm uma diretoria, e essa diretoria tem uma diretriz que ela coloca para que todos trabalhem da maneira correta. Perfeito. Igual. Agora, se você não tomar cuidado, tem muita gente que vem querendo inventar. E se você não estiver atento, muitas vezes você decide uma série de coisas na diretoria e vem a pessoa de fora e começa a querer inventar. Já tivemos vários exemplos na casa que nós chegamos, a pessoa falava: meu amigo, aqui nós temos que seguir a orientação da diretoria. Se você quiser participar, venha numa reunião da diretoria e fale o que você tem que falar. Mas não começa a inventar trabalho diferente dentro da casa espírita. É isso que eu estou dizendo, que tem que existir essa pessoa, né? Que é o lado assim, difícil de se falar com a pessoa, afastar a pessoa para tratamento. Eu falo direto, o trabalhador da casa espírita muitas vezes precisa de tratamento. Então não venha para trabalhar, venha para tomar o passe, para você equilibrar novamente. Porque a pessoa tem que colocar na cabeça dela que ela é responsável ali por passar coisas boas para os nossos atendidos. Do contrário, você vai passar coisas que vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Mas é o que a gente sempre diz, né? Nós estamos falando aqui agora há pouco. A pessoa tem que ter esse conhecimento. E é dentro do conhecimento, a humildade de reconhecer que não está bem. Eu não estou bem, então eu vim para me tratar hoje. Sim. Né? E é muito raro você ver um médium, um trabalhador chegar e falar: olha, eu preciso de tratamento, eu estou com problema, eu estou com isso, com aquilo. Por quê? Porque às vezes o orgulho não deixa. Não, eu quando... Primeira vez que eu fui presidente lá da Fraternidade Paulo de Tarso, isso já há 30 anos atrás, quando eu cheguei lá, tinha um caderno cheio de aprofundamento. Eu falei: o que é isso? Não, esse aprofundamento é para os trabalhadores que não estão bem, então tem que ter um trabalho mediúnico para aprofundar, ver o que está acontecendo com esse trabalhador. Eu falei: não, vamos acabar com isso daí, porque o que está faltando é trabalho e estudo para esse pessoal. Bota para estudar e para trabalhar que vai acabar todos esses problemas. Sim. Porque tem gente que só vai na casa, é trabalhador, só vai na casa espírita na hora que não está se sentindo bem. Exatamente. Exatamente isso. Legal. Eu acho bacana que as pessoas querem ser presidente de uma casa espírita sem saber o conteúdo próprio disso. Da mesma forma, quando a pessoa faz escola de aprendiz do evangelho, depois faz o curso especial de discipulado de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Aí você pergunta: quantas feridas você lavou hoje? Como assim? Ué, discípulo de Jesus vai lamber ferida, vai lavar ferida, vai curar as dores da pessoa. Não, isso eu nunca fiz. Então você não é discípulo de Jesus. Ainda não é. Não, está faltando um pouquinho de coisa. Um pouco mais de trabalho. Do Aécio aí, não tem? Tem a do Aécio César aqui, tem uma pergunta na... Ah, e é pergunta erudita, tá? Se prepara. O Aécio pergunta: por que as mais de 400 obras de Chico Xavier, escritas a próprio punho, são esquecidas nas casas espíritas ante o rico acervo filosófico, científico e religioso nela contida? Porque, Oécio, bom dia para você, viu? Muita paz aí em Sete Lagoas. E continua lá em Sete Lagoas, né? Uhum. Muita paz aí para você, viu? Oécio, a minha impressão é que as obras de Chico Xavier têm ficado muitas vezes esquecidas nas estantes das casas espíritas por falta de divulgação, por falta disso. Porque na nossa casa nós temos uma biblioteca com mais de 1.300 títulos. E quase todos os livros do Chico Xavier estão lá nas nossas prateleiras. E eu incentivo constantemente as pessoas a irem visitar a biblioteca. Inclusive nessa semana, por incrível que pareça, a tua pergunta veio a calhar, nós colocamos uma pessoa na biblioteca, uma professora que faz o curso conosco, para que ela faça o trabalho de divulgar todos os livros, incluindo, claro, os livros da codificação. E sexta-feira, uma pessoa bastante especial para nós lá na casa, eu emprestei o Paulo de Tarso, desculpa, Paulo Estevão para ele. Ele viu em algum lugar que o Paulo Estevão é um dos livros preferidos do Chico Xavier. E é verdade isso. Então eu fui lá na biblioteca, nós tínhamos uma edição, um livro só dele. Alguém levou esse livro e ele não retornou. Mas como eu tinha em casa, eu falei, eu tenho esse livro, vou te emprestar. E emprestei para ele. Então eu acho interessante que as casas espíritas passem a divulgar e incentivar as pessoas na leitura. Porque é um dos preceitos da doutrina, instruí-vos. E os livros do Chico, conforme você mesmo disse, é excelente. E para nós, na Casa da Prece, os livros do Chico é continuação das obras básicas. Porque ele veio para cá, né, pouco tempo depois, e aqui ele recomeçou o trabalho da escrita. Então, eu creio que está faltando divulgação das obras do Chico Xavier, que são realmente excelentes, né? Legal. Gustavo tem uma pergunta. Inserir técnicas, filosofias, ideologias, etc., que não são espíritas, não poderiam aos poucos deformar e prejudicar e até destruir a doutrina espírita? Concordo com você. Quem é o? Gustavo. Gustavo, você está coberto de razão. A casa espírita não é reduto de experiências. Não é reduto disso. A codificação fala muito clara de qual é o objetivo das casas espíritas. Então, eu vejo às vezes, né, sem nenhuma crítica, claro, porque não estamos aqui nessa vida para criticar, é somente constatação de pessoas que adoram o reiki. Aí ela aprendeu, ela foi fazer as técnicas do reiki, aprendeu em cursos de reiki e quer implementar o reiki dentro da casa espírita. Vejo bastante isso, né? E aí o centro passa a ser um ambiente esotérico, de coisas, de práticas que não está contida nas obras básicas. Então nós evoluímos, sim, temos que evoluir, temos que conhecer tudo isso, mas dentro da filosofia espírita há algo que nós devemos seguir, que são os preceitos dela. Então nada contra a pessoa levar o reiki, muitas vezes das cores, a cromoterapia, isso, aquilo e tal. Não temos problema e nem preconceitos com isso, mas dentro das casas espíritas que segue a doutrina de Kardec, isso realmente é desnecessário para nós. Não incentivamos essas práticas dentro da casa espírita, dentre os nossos trabalhadores, de maneira nenhuma. E isso vai de encontro ao que nós estamos sempre falando, que a doutrina espírita tem uma pureza doutrinária nela, que não tem necessidade de outras técnicas. E tem outra coisa. Pode até ter reiki, mas estude a doutrina. Porque a gente observa que as pessoas estão voltando muito mais para o lado esotérico do que espírita. O Carlos falou um negócio que eu não concordei, da FDJ, que a pessoa... Quem eram os discípulos de Jesus? Pessoas humildes, pessoas simples, pessoas... imperfeitas. Que morreram, praticamente todos eles morreram, só tem um que morreu de velhice. O restante, todos eles foram sacrificados. O que acontece é que falta muito dirigente espírita explicar a função, explicar o que é ser um discípulo de Jesus. Então, tem pessoas que não faz nada, chega lá e já... Não, quer dizer... Aquilo não é um título, é uma maneira da... Eu costumo até brincar dizendo, olha, quando você entra na escola de aprendiz, você é como se você entrasse num carro e está com aquele vidro todo embaçado, todo sujo. A hora que você liga aquele botão que espirra água, que limpa tudo aquilo, então esse é o objetivo da escola, é o objetivo da pessoa ser da FDJ, que é justamente ele saber que ele... Agora ele tem condições de trabalhar porque ele sabe o que, que vai acontecer. E normalmente as pessoas pensam que quando ele for trabalhar para os outros, ele só vai receber elogios, só vai receber... Não, ele vai receber pontapé, vai receber maus tratos, vai receber fofoca, vai receber tudo isso. E ele tem que estar preparado para essas coisas, exatamente. Porque não é fácil, não. E discípulo significa aprendiz. Né? Disciplina vem disso, né? Quando Emmanuel falou, cara, disciplina, não é a questão de rigorosidade, né? É a questão de que a gente tem que aprender o tempo todo, se colocar numa posição de humilde para aprender. Né? E isso que eu acho que é disciplina. É diferente de rigorosidade, né? Às vezes a gente quer colocar para os nossos filhos, né, e falar, ó, isso e tal, não sei o quê. Ensinar a disciplina é ensinar a ser humilde. Ser humilde. Ensinar a ser um aprendiz, né? Exatamente. E ensinar a disciplina é dar exemplo. Sim. Porque sem um exemplo você não tem disciplina. Se você Se você só falar e não dar seu exemplo, inclusive nas casas espíritas acontece bastante disso também, né? O cara fala, mas não faz o que ele está falando. É. Né? E hoje em dia, principalmente as crianças, aprendem com o exemplo. Mas não aprende com falatório, com isso. É aquilo, não, é exemplo, né? E o discipulado, conforme o Carlinhos estava falando, é o cara ter a disciplina de aprender, ele é um discípulo de aprendizado e prática. Porque se ele só vê o que Jesus fez, ler e ver o que Jesus fazia e não fazer, ele não é discípulo. Sim. Não, é? Então, não aprendeu. Por isso, em cada curso que nós tínhamos aqui, não sei se hoje continua, era para a pessoa ter uma tarefa a cumprir. Nós tínhamos uma tarefa que era justamente ajudar umas pessoas do bairro ali com cesta básica, com uma série de coisas, ir lá dar passe, ir lá trabalhar em cima dessas pessoas. Então, esse era o nosso objetivo do discípulo. O Gustavo, que é importante. Vamos fazer as perguntas, porque já estamos chegando na hora. Vamos lá. A Joélia Gonçalves tem uma pergunta para você, o Hélio. Então, vocês vivencianos condenam a prática da apometria? Não acham agregador nos atendimentos mediúnicos? Não condenamos a prática, viu, Joélia? De maneira nenhuma. Como não condenamos o reiki também. Nós estamos só separando as coisas, né? A apometria, sim, tem as técnicas apométricas que é muito importante para aqueles que são os praticantes. Mas o que nós reforçamos aqui, Joélia, sempre, é que a pessoa tem que ter conhecimento do que está fazendo. Pois se você é apometra ou apômetra, conforme dizem, você vai entender o que eu estou falando, porque é complicado você fazer um desdobramento mediúnico e depois conseguir trazer a pessoa de volta, não é? Então, nós estamos falando aqui do conhecimento de aprofundamento. Aprofundamento em curso, inclusive para a apometria. Agora, tem casos espíritas que adotam a apometria, outras não, não é? A gente concorda com muitas coisas da apometria, mas discorda de outras. Então, não condenamos de maneira nenhuma a apometria, viu? Quando a apometria veio aqui em São José, várias casas pegaram esse trabalho, que é uma técnica, que não tem nada de muito de diferente, é uma técnica. E essas pessoas começaram a introduzir no seu centro espírita. Passado um tempo, nós tivemos que voltar nessas casas e voltar ao trabalho normal, porque havia um problema com os médicos, que estava tudo caindo para as tabelas aí, né? Justamente por falta de conhecimento e por falta de estudo. E demandar uma moralidade, né? Porque você se meteu onde não é chamado. E aqui no programa nós já fizemos vários programas falando sobre apometria, vários programas. E indicamos muitas casas que fazem apometria aqui em São José, que as pessoas são seríssimas. Né? Então nós não somos contra, não. A gente só alerta como é perigoso. Herbeiro, o Gustavo tem outra pergunta. O que vocês acham desses cursos de espiritismo pagos que estão surgindo na internet? Alegam direcionar a verba para uma obra de caridade. Seria o primeiro passo para o profissionalismo da fé? Tudo que é pago dentro da doutrina espírita, duvide, é a nossa recomendação. Porque o Espiritismo prega que tudo que nos veio de graça vai ser dado de graça. Então, curso de Espiritismo online, conforme nós falamos com outro ouvinte, do Ruiz, é tudo muito bom, mas tem que tomar muito cuidado com o objetivo final da obra, né? Nas casas espíritas, nós temos os cursos, e nós damos apostila, nós damos material, motivamos, damos os livros muitas vezes e não cobramos um centavo. Por quê? Porque é do interesse que o Espiritismo seja propagado dentro da sua pureza doutrinária, que fala a respeito disso. É preciso arrecadar fundos, conforme a dona Marici está fazendo aqui com o livro, tem um objetivo por trás disso, não é? Então, a venda, por exemplo, do macarrão hoje, da macarronada, que objetiva alguma coisa. Então, nós estamos dando alguma coisa para arrecadarmos um fundo, mas não estamos vendendo aquilo. aquilo. Mas nós estamos vendendo cursos para que a pessoa se aperfeiçoe dentro do espiritismo. De maneira nenhuma. Conforme nós falamos já, desde o início aqui, nós não temos o objetivo de encher casas. 2000, não. São pequenos núcleos que vão difundir, divulgar a doutrina dentro do que Kardec nos preveniu, digamos assim, né? E na obra Póstumas de Kardec, quer dizer que não, ele escreveu, mas não conseguiu publicar porque ele faleceu antes. Uma coletânea, né? Lá ele diz que todo aquele que se propõe a divulgar a doutrina deve ter uma reserva para poder viajar, para poder se alimentar, sem ficar pedindo... pesado, né, para os irmãos ali daquela congregação. E é o que nós fazemos, viu? Nós já fomos viajar para quase que o Brasil inteiro aí, orientando, dando cursos da Escola de Aprendiz do Evangelho, sobre da Aliança, mas sempre fomos com o nosso dinheiro. Claro. Claro, é importante, porque senão você fica sendo pesado para os irmãos. E as casas espíritas, a gente sabe, tem gente humilde, que são trabalhadores, braçais muitas vezes, que não tem recurso para ficar doando. Nós tomamos muito cuidado com isso, né? Muitas vezes, muita gente que vai na casa nos deu como sugestão. Por que você não coloca uma caixinha aqui para doação? Nós recusamos. Mas as pessoas que tiver com... Não, nós não fazemos isso. As pessoas que quiserem doar, espontaneamente venham e façam a doação. Mas isso constrange os frequentadores, aqueles que estão procurando se orientar e tal. Então nós não fazemos esse tipo de... Nós vamos lá na frente. Pessoal, essa semana nós vamos ter uma feijoada ou quem quiser contribuir, mas quem quiser, isso não vai constranger a pessoa a ficar comprando coisas nossas, né, fazendo doações espontâneas ali com uma caixinha, pedindo doação. Não, nós não fazemos isso. Mas, o Hélio, eu participo lá da Fraternidade Paulo de Tarso e eu era o presidente quando nós começamos a construir. Olha, a gente não precisava pedir. As pessoas que vinham lá falavam, pô, vocês não estão precisando de um corrimão? Estamos, deixa comigo. Vocês não estão precisando de... Você está aí o contrapiso? Vocês não querem colocar... Queremos... Pode achar que eu... Então a gente vê que as pessoas, quando sente que nós temos boas intenções, que nós trabalhamos com seriedade, as pessoas vêm colaborar. Exatamente. É a mesma coisa dessa rádio aqui. Com certeza. Se o trabalho é sério, os braços vão aparecer para trabalhar. Sim, também vão. Na construção da Casa da Prece, que terminamos o ano passado, né, em agosto do ano passado, também nós começamos a fazer a casa e várias pessoas... Você vai precisar disso? Você vai precisar daquilo? Olha, nós vamos... Então, pode contar que nós vamos doar isso, vamos doar aquilo, porque vê que o trabalho é um trabalho sério para a sociedade de lá, né? Só que lá na Fraternidade Paulo de Tarso, a gente era chato. Pessoal, posso dar uma janela? Pode, mas a janela tem que ser de alumínio. Claro, tem que ser do padrão, né? Quer dizer, para não ficar um no jeito ou do outro, não, nada disso. É padrão. E nós tivemos prejuízos. Nós tínhamos a janela, a porta guardada lá, tocaram fogo na casa. E nós pensamos, puxa, como é que nós vamos fazer agora sem essas portas, sem essa janela? Daqui a pouco começou a pensar, não, pode deixar que eu vou dar uma porta. E quem fazia esse trabalho dessa ligação era o Geraldo, que faleceu há pouco tempo, que era um engenheiro. Ele disse, deixa comigo. Então ele sabia até onde comprar essas coisas todas, né? Então tu vê que se você faz com seriedade, faz com honestidade, as pessoas vêm colaborar. Com certeza. Vamos fazer as perguntas, pessoal. A Yolanda Garzão tem uma pergunta para você, Hélio. Opa. O que pensar de médiuns que bebem socialmente? Essa pergunta, ela é difícil de se responder, né? Mas o médium, a Yolanda, né? É. Yolanda, o médium é médium 24 horas por dia. Foi o que acabou de falar uma pessoa aqui. É isso aí. O médium, 24 horas por dia, ele está, como diz na linguagem do Rodrigo, ele está on, né? Está ligado. Take per... Então, dentro do livre-arbítrio de cada um, de cada médium que nós falamos aqui com o Rui, cada um vai tomar a sua postura, não é? Agora, o dirigente espírita, conforme a gente vem falando aqui, o dirigente espírita não vai lá na casa da pessoa para ver se ele está bebendo, não. Nem se está fumando. Não, é claro, nenhum desses vícios aí que a gente trabalha, né, a gente não discrimina, mas trabalha contra. Porque faz mal para o corpo que Deus nos doou. E esse é o preceito da doutrina espírita, né? É preservarmos aquilo que Deus nos doou. É porque, por exemplo, o médico, quando vai dar passe, ele está transmitindo a sua energia para a pessoa. Exatamente. Que, agora, a pessoa bebe, depois vai lá dar passe, ou fuma, depois vai dar passe. Acho que eu queria ouvir o Jorge comentar essa pergunta. Só antes de passar para o Jorge, eu sei que o Jorge vai acrescentar, mas nós reforçamos muito isso no curso, né? Que o dia do trabalho mediúnico é um dia especial, porque o homem, o médium espírita, vive nesse mundo dentro de uma sociedade, né? Então, todo exagero, de qualquer forma, não estou dizendo só da bebida, nem só da comida, fumo, da comida, tá. O que nós pregamos é o equilíbrio nisso. Agora, a pessoa tem que vigiar os seus pensamentos, os seus defeitos, entre aspas, né, as suas dificuldades em combater os seus vícios todos os dias. Mas há vícios muito piores do que esse também. Porque as pessoas praticam a fofoca, a maledicência de falar. Defeito moral, enfim, né? Os defeitos morais que nós encontramos no dia a dia. Uma vez, o Chico tem um exemplo desse lá, né? A pessoa falou, Chico, eu fumo ainda, estou tentando parar, mas eu fumo. Ele falou assim, se a senhora entre fumar e falar mal dos outros, eu prefiro que a senhora fume. A senhora não está fazendo mal para ninguém, só para a senhora. Então, a gente tem exemplos, né, para isso. Agora, beber socialmente. O beber socialmente muitas vezes leva ao alcoolismo. Eu tenho um exemplo muito próximo dentro da minha vida profissional. Eu trabalhei na Heineken, fabricando cerveja. E num determinado período, quando eu comecei a estudar a doutrina, isso 30 e tantos anos atrás, eu me senti meio culpado de fabricar cerveja. Eu sou cervejeiro de formação. E aí um dia eu formava lá no Paulo Ortiz, lá em Jacareí, uma casa séria, né, de trabalho muito antigo. Eu fui conversar com o seu Carlos, que era um dos dirigentes lá. Seu Carlos, eu venho com um drama de consciência estudando a doutrina espírita, dos vícios, etc e tal. Aí ele falou, tá, mas o que acontece? Eu trabalho numa cervejaria, ou seja, eu fabrico cerveja. Ele falou assim, se você sair de lá, vai modificar alguma coisa? Eu disse, não, vai entrar outro cervejeiro lá e vai continuar fazendo. Então, meu amigo, você está obrigando alguém a tomar cerveja em excesso? Não. Então, ele falou, inclusive, eu tomo uma cervejinha também no fim de semana, não tenho trabalho mediúnico, não tenho nada. Aquilo limpou minha consciência, sabe? Então, nós, todos nós, né, temos livre-arbítrio e nós vamos decidir pela nossa vida. Agora, no dia do trabalho mediúnico, esse dia, conforme eu falei, ele é um dia que você tem que estar preparado, você está em preparação, né? Vi já várias vezes numa outra casa que eu trabalhava, eu e uma senhora, a dona Laura, que preparávamos a sala dos passes, e era muita gente tomando passe, mas eu via médium passista, chegava, jogava o cigarro fora e entrava para dentro da sala de passe. Eu vi isso. Quer dizer, cadê o preparo, né? Cadê o que nós estamos falando aqui de curso, de orientação e tal? Então, é casos e casos, né? Se abster dos vícios, né? Sim, se abster dos vícios. A Yolanda Garzon que tinha falado um pouquinho antes, o médium é médium 24 horas e não somente na casa espírita. Exatamente. Eu tinha pedido para o Jorge falar, porque o Jorge já me falou uma vez, isso que me marcou muito, sabe? A bebida nos torna inúteis. Isso, uma vez que o Jorge me falou, me marcou muito. Por quê? Porque às vezes a gente... Eu falava assim, eu bebia quase todo final de semana, socialmente e tudo mais. Hoje, raramente, quase nunca, né? E se tiver alguma opção entre não beber, eu prefiro não beber. Perfeito. Por quê? Porque nos torna inútil. Imagina se tem algum... Por exemplo, tenho dois filhos pequenos. Acontece qualquer coisa. E você precisa pegar um carro socorrer no hospital. Você não pode. Ou seja, eu quero tomar a decisão de ler um livro de tarde, depois de uma festa, alguma coisa. Não, não pode. Você não vai conseguir reter, não vai conseguir nada. Se aconteceu, alguém te liga te pedindo um socorro para você fazer uma oração para a pessoa, ou pensar, ou desencarnou alguma pessoa. Ou seja, a bebida te torna inútil. Por isso que nós falamos... Ou seja, você, espiritualmente falando, inútil. São as renúncias que nós temos que fazer quando nós abraçamos a doutrina. Sim. Né? As renúncias. Eu falo isso muito lá no curso. Meu, quem quiser, está fazendo o curso, mas não quer dizer que você vire um trabalhador, não. Isso é para você melhorar também. Agora, se você quer se tornar um trabalhador, você tem que ter renúncias na sua vida. Abster de muita coisa. De muita coisa. Né? Mas... volto a dizer, né? Não é nós, dirigente, que vamos lá vigiar a pessoa, se a pessoa... Tá, né? Eu participo do trabalho da pomada, né? Uhum. Lá em Campinas. Foi agora em maio. Não, no começo de maio. E durante, lá nós ficamos no centro, comemos lá no centro, almoçamos, jantamos, tomamos café no centro, 3 dias. E lá, claro, você tem carne na alimentação, né? Tem lá tudo, você come bem demais sem carne. E aí, no hotel, as pessoas estão hospedadas no hotel lá. E no hotel, no café da manhã, porque você toma café lá e vai e toma café de novo lá no centro, né? Você toma, vai tomar café lá e tem lá no café da manhã presunto, queijo, não sei o quê, umas coisas assim que você não come lá no centro. Aí eu, no primeiro dia meu, eu acordei de manhã e estava com fome, e eu fui lá no café da manhã junto com todo mundo, né? Um grupo lá de 100 pessoas. E eu fui pegar, inadvertidamente, eu coloquei presunto no meu prato. Peguei lá, tinha presunto ali no café da manhã e tal. Honestamente, para a quantidade que era de presunto e das demais coisas, talvez não influenciasse em nada. Mas tinha uma pessoa na fila que era um trabalhador como eu. Falou assim, você vai comer presunto? Aquilo me bateu de uma forma completamente diferente. Você vai comer presunto hoje? Hoje é dia de envasar a pomada, né? Lá, um dia importante e tal. Eu deixei no prato, não comi não, deixei ali. Então... Cada um, como é que é das obras? É cada um de acordo com as suas obras. É assim que funciona, né? Fala um pouquinho sobre fazer essas pomadas. Fazer a pomada. A pomada tem um grupo no Brasil todo que confecciona as pomadas em diversas casas que tem o aparelhamento para ser feito. Ou, digo, aparelhamento físico para ser feito. E ali é um grupo organizado que participa do trabalho desde a lavagem dos potes, dos potinhos, que é uma semana antes da confecção da pomada. Então, vai um grupo e muitas vezes é um grupo menor do que no dia da pomada. Aí vai, eu participo, vamos lá, lavamos, esterilizamos, é com álcool, né? Tudo com álcool e tal, e enxugamos os potes e colocamos num saco blindado para não ter influência nenhuma. Isso, contaminação. E aí chega o dia da pomada, começa na sexta-feira, 6 horas da tarde, sábado o dia todo e domingo até 1 hora da tarde. Esses são os dias. E o nosso caso, a gente participa aqui em Campinas, numa casa aqui de Campinas, Alta de Souza. É lá do André? Do André, não? Não, não. É a dona Isildinha, que é a presidente da casa lá. E é uma casa grande, humilde, mas grande em espaço, assim, do lado do SESI. E ela provê tudo. Nós chegamos 6 horas da tarde lá, tem um jantar já para nós, uma janta para nós. Então você janta ali, tem uma preleção, uma palestra, os anúncios, os avisos. E não paga? Não, tudo sem custo, custo zero, zero. E dali a gente vai para o hotel, dorme, no dia 6 horas da manhã no centro de novo, para começar os trabalhos ali. E aí a confecção da pomada está em andamento. Agora, pasmem os ouvintes que estão aqui conosco e o pessoal que talvez não saiba. O ponto da pomada é dado com a vibração das pessoas que estão trabalhando. Por isso que é importante você estar assim, empenhado no trabalho, preparado para o trabalho. E você, uma vez que você se candidata aí, não, o pessoal vai saber de você, vai saber das informações, como é que você age no dia a dia, tudo isso. E aí começa o trabalho da confecção ali nos... A gente chama de panela, né? De inox e tal, tal, tal. O pessoal está lá misturando aquilo, porque vai muitas coisas ali no meio, além das ervas que são colocadas. E numa dessas confecções, a vibração estava muito baixa. Muito baixa a vibração no local. Você não pode falar, conversar, outros assuntos que não sejam pertinentes ali e tal. E a pomada não dava o ponto de maneira nenhuma, ficava líquida. Foi preciso parar a confecção e o dirigente da pomada, o Renatinho, chamar todo mundo, parou o trabalho, todo mundo ali. Pessoal, nós estamos tendo um problema para dar o ponto da pomada. Isso quer dizer que a nossa vibração está muito baixa. Vamos fazer uma oração, uma prece aqui e vamos voltar a consciência para o trabalho que nós estamos empenhados aqui. Durante 1 hora nós ficamos parados ali fazendo preces, pedindo que que nos fossem intuídos de novo do que precisava ali. Voltamos, depois de meia hora, a pomada estava no ponto de invase já. Então é muito bacana. Não é cobrado nada. Não, nada. E quem leva pomada, como eu trago para a Casa da Prece, distribuo por aqui, com os amigos, com as outras casas, não se pode cobrar de maneira nenhuma. Só que aí tem um dado fantástico nisso. É assim, remédio dado, as pessoas não confiam muito, né? Uhum. Não é assim? Leva um potinho da pomada. Ah, mas quanto custa? Não, não custa nada. Se levar, precisa passar. E muitas vezes a influência da pomada está na fé da pessoa. Porque ali não tem nada mais do que alguns antibióticos lá vencidos, tal, que vai ali no meio da pomada, mas para a função dela, por exemplo, o Renatinho, que é o coordenador de todo esse grupo, tem em Goiás, tem no Paraná, tem em todo lado, né, em São Paulo, ele come a pomada todo dia. Ele come uma colherinha da pomada, porque ele tem um problema gastrointestinal que médico nenhum descobre. Então ele me falou isso, ele falou: essa pomada, as pessoas acham que é para dermatose, dermatite, doenças de pele em geral. Não, essa pomada tem uma abrangência muito maior, mas o componente é a fé. Uhum. Então, se por acaso a pessoa não tiver fé e leva a pomada, passa e é simplesmente um creme que passou ali na mão. Esse ano nós participamos também lá na AME com o pessoal lá de Itapira. De Itapira. Né? Itapira. Então lá na AME também a gente tem pomadinha agora, né? E nós mandamos 3-4 pessoas para lá também, com todo esse rigor, entre aspas, aí, que o Hélio está citando. Olha só, Forcato está colocando aqui, a gente precisa encerrar aí, Rodrigo. Pode ir, Rui. Precisamos para o momento de gavalha, é isso. Mas deixa eu fazer a pergunta do Forcato. Ele disse: ouvi alguém dizer, meu tio está muito velho para fazer curso. Pergunto, se uma pessoa idosa fazer um curso não é uma preparação para a próxima encarnação? Com certeza. Tudo que a gente faz nessa vida está preparando para a próxima encarnação. Então não existe idade, né? Não. Pode estar com 100 anos. Vai lá e estuda, não tem problema não. Exatamente. Não é? O Forcato, seu tio está no caminho certinho, viu? Está no caminho certinho. Uma boa preparação para outra vida sempre será muito bem-vinda, viu? Sabe por quê, Forcato? Também? Para depois não dar trabalho para as casas espíritas aqui, viu? A Mônica Vasconcelos também pergunta: Hélio, como você vê a música na casa espírita? Sou compositora e cantora espírita da Aliança Espírita, mas trabalho com música nas casas da USE também, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Espetacular. A música nos ajuda muito. Uhum. Nos ajuda na concentração, nas pessoas, atrair pessoas. Eu gostaria de te conhecer. Um dia que você quiser fazer um trabalho lá na Casa da Prece, você já está convidada, viu? Uhum. Pessoal aqui da rádio tem o nosso contato. É só nos falar e nós convidamos você para fazer um dia lá. E o Jamil Lima perguntou: o estudo é importante para a nossa consciência, né? É uma pergunta, né? O homem busca novos hábitos da vida em sua forma de pensar, sentir e agir, e sobretudo reforma moral com a aquisição das virtudes e das vivências da verdade. Poxa vida! Ele deu uma aula para nós aí, né? Já me lembro que você participa aqui com a gente. Aí, vamos lá para o momento de gavalha? Vamos. Isso. Nosso momento de gavalha hoje é o autoconhecimento. Solta direto, abertura? Pode fazer abertura. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade evolu disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora, e para dentro de nós mesmos, e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes

Eu fico a semana toda preocupado em tirar um pouquinho de dinheiro da carteira dele e ele nem me elogia do que eu fiz com o meu cabelo. Eu comecei a pensar assim e me vi numa situação assim, puxa vida, mas tantos problemas mais difíceis para resolver, mas aquele era o dela. Ou seja, aquilo era um conflito interno dela. Ele é importante para ela. Para ela é importante. Para mim parecia que não tinha importância nenhuma, mas para ela tinha importância. Eu pensei uns 5 minutos antes de falar com ela, porque eu precisava me transformar, para eu entrar no, naquele jogo de palavras dela, para eu entender que aquilo para ela fazia sentido, e para mim não tinha sentido nenhum. Então, nós estamos precisando nos autoconhecer todos os dias. Como que a gente faz isso? Convivendo. Por isso que é aquele negócio que nós falamos, que o presidente da casa fica isolado lá. Não, ele tem que conversar com as pessoas para ele ver em que pé que nós estamos dentro da nossa sociedade, o que que nós precisamos. E esse conhece-te a ti mesmo é tão importante que no Evangelho de João também está lá, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Do que será que ele queria dizer que a verdade nos liberta? Desses dogmas, desses preconceitos, né? Desses mitos, desses tabus, desses paradigmas que a gente às vezes se vê em... porque a sociedade nos leva a isso muitas vezes, de aceitar determinada coisa sem concordar muito com aquilo. Então nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo, né? E com as pessoas que estão conosco. É porque a nossa grande luta aqui na nossa existência é contra os nossos defeitos. Exatamente. E o chato é que esses defeitos nós já nascemos com eles. A gente traz para combatê-los aqui. E às vezes nós arrumamos mais dívidas ainda e levamos para o outro lado, né? Vamos encerrando, Rodrigo. Momento de Carvalho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o momento, né, do aniversário. A gente, um oferecimento de WS, Festas Embalagem, né? WS que sempre apoia a gente aqui, né? Foi. Aí sábado haverá pizza para que eles possam arrecadar fundos para a festa da Umbanda. Exatamente. A gente tem falado sempre aqui, né? Bom, aniversariante lá da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 20, Aderque da Silva Filho. No dia 20 também o Adilson José de Almeida. E no dia 25, a Nátia, nossa querida amiga Nátia Tâmara Araújo. Então, aqui comigo tem, como nós já falamos no começo, Edson Barbosa, nosso grande amigo Edson Barbosa, lá do Recanto de Luz e Manchela, completando mais uma primavera. Hoje também o Samuel Campos, de 2 anos, neto da Vilma Torres, aniversariando hoje. Dia 21, a doutora Rose Nascimento. Grande abraço para a doutora Rose Nascimento, lá do espaço Dr. Camilo Salgado, fazendo aniversário, né? Dia 25, quem faz aniversário é a Estela, a nossa amiga Estela, lá da AME também, faz aniversário. São esses que nós temos aqui. Rodrigo, tem alguém aí? Não, aqui não. Vamos lá para os sorteios, então. O pessoal estava perguntando aqui com... O pessoal estava perguntando se a gente ia sortear o livro dela, né? Eu já estava de olho no livro aqui para pagar o Pix, só que ela levou embora, não deu nem tempo de... falar com ela. Para sortear, né? Agora que eu li aqui também, o pessoal perguntando. Mas não deixe de ir lá, né, no projeto, né, no projeto Renascer, dia 25, e buscar o livro lá no evento e prestigia também. Então, quem foi a ganhadora aqui que ligou pra gente, né, os nossos vivencianos aí de sempre ligando aqui pra gente, quem ligou aqui foi o Edson Andrade, o Aécio César, o João Ramalho, a Vilma Torres, e a ganhadora que foi a Miriam Yui. A Miriam Yui que ganhou aqui o livro de hoje, né? Que a gente sorteou aqui. É só ligar pedir para participar que a gente coloca aqui o nome no sorteador aqui. Tá? Então, com oferecimento, né, da livraria Casa do Caminho. Então, é só buscar lá o livro lá na livraria, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. A partir da 1 PM, está disponível lá o livro para buscar. Miriam, a gente tem aqui agora a hora da dica, né? Então, a hora da dica aqui, Hélio, é para você dar uma dica de um livro que você esteja lendo, ou um filme, ou alguma série, algum livro que você gostaria de indicar aí para o pessoal sobre o tema hoje do dia, ou que você esteja lendo aí. Ok, eu tô lendo o livro do Jorge Reis, que eu não tive a oportunidade de ir lá no dia da primeira, isso, do lançamento, estava no outro compromisso, mas aí eu tive no SEAC fazendo a palestra e a Adriana tinha o livro lá, verdade aqui, deixa eu levar já, e tô lendo Jesus, Caminho e Verdade. Caminho, Verdade e Luz. Caminho, Verdade e Luz, que é excelente, em tópicos, que é um tipo de escrita que eu gosto, e recomendo. E as verdades lá e bastante histórias assim que a gente identifica no dia a dia. Então, livro do Jorge Reis, Caminho, Verdade e Vida. E Luz. E Luz. Obrigado, e Luz, velho. Desculpa. Obrigado pela dica. É bacana, a psicografia que ele faz é que é um português simples, que você lê e você entende, você capta. Não, exatamente. Você não precisa ficar pensando. No é uma leitura que te prende. Exatamente. No dia a dia, né? Ah, não é aquela leitura chata, né? Muito legal. Precisa pegar dicionário para entender. Não, não tem necessidade. E eu queria dar os parabéns para a dona Elvira, mãe da Maria Siqueira, que agora, dia 22 de maio, faz 92 anos. Poxa vida. E Deus abençoe a dona Elvira. Legal. Vou colocar aí o emblema do dia aqui. O emblema do dia. O AI do dia. O IA do dia. A inteligência artificial do dia aí. Tá aí criada pela inteligência artificial. Eu já coloquei também no nosso Instagram. Então é só entrar aí no Instagram do Vivência Espírita. Tá? Colocar aí Vivência Espírita tudo junto. @ Vivência Espírita tudo junto. Rodrigo, eu estava crente que você estava só mostrando a imagem, eu estava abrindo a boca aqui. Estava aparecendo. Tava. Tá tão chato assim, pô. Tava aqui olhando, abrindo a boca. Poxa, olhei e falei, não é possível que ele tenha. Eu estava ali. Tava. O pessoal confundiu até a minha imagem com a aula, que é a aula dele da sombra. mas a aberto pela aula, né, gente? A sorte que o pessoal tava prestando atenção na imagem, não em você. Tomara. Não, mas daqui a pouco alguém escreve e fala, eu vi, viu? Pessoal, eu vi você lá. Que nem a vez lá que você tava coçando a cabeça. Assim, não, né? eu passei a mão aqui embaixo do barco. Eu tava com uma alergia de desodorante, aí a fofinha lá de Aracaju. Passou o recado e falou, o Jorge está com alergia? Está com coceira? Por quê? Eu vi no programa ele coçando. Querendo te ajudar, Jorge. Querendo te ajudar. A imagem já está lá no nosso Instagram. Entra lá, compartilha, curte, salve, né? Ajuda a gente a manter lá o Instagram também movimentado, advogado, doutrina espírita. Foi muito bacana esse. Ficou legal, esse, né? Jesus lá na lousa. Jesus lá dando aula, né? Muito legal. Bacana. Então tá bom. E é isso, gente. Vamos já encerrando. Começar a encerrar, né? Exatamente. Quem começa a encerrar sou eu, geralmente, né? Isso. Hoje é dia 19, então sim, a gente vai agradecendo a participação de todos vocês. A Yolanda tinha colocado aqui que tem que trazer mais o Hélio para falar esses assuntos interessantes aqui. Tem que trazer mais vezes. Ele tem vindo sempre, Yolanda. Esse ano já tinha vindo, né? Esse ano já tinha vindo? Eu vim no final do ano passado. Ah, no final. Deixa eu só explicar que nós íamos trazer uma pessoa aqui, mas ela pegou dengue. Aí eu falei, deixa eu correr lá e falar com ele. Falei com a Ludmila, não pode achar. Ele tá falando e o Edson vai me encher o saco depois. Toda vez ele me liga depois do programa e fala assim, virou tapa no buraco. Não, eu só chamo você quando falta alguém, Edson. Não é bem assim. É que eu já estava marcado para o mês de julho, né? né? Não, ele é. Para mim chega a paciência, né? É. Mas você tá achando que era? Eles chamam você quando falta gente. Aí, tá aí, ó, tem amigo médio, pô. Aí, ó. Tá se achando? Não, né? Tá se achando aí? Aí que a Ecléia era para vir, já pegou. Mas, Rui, não posso. Dengue, meu Deus. Peguei. Dengue. Eu fui lá no centro espírita e voltei que não aguentava andar. Eu falei, poxa vida. Isso foi agora, faz um... Então, foi. Então a gente vai agradecendo a participação de todos. Hoje eu não consegui falar o nome de todo mundo porque não deu tempo. Olha só o horário também, 10h38. Né? Então a gente vai encerrando aqui com a mensagem do dia 19 de maio do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Que diz o seguinte: não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas, o que pressuporia haveres chegado ainda hoje ao nível dos anjos. Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos nos quadros evolutivos do trabalho que nos compete desenvolver e complementar. No livro Encontro Marcado, capítulo 4, Revisão e Ajuste. Rui, quem a semana que vem estará conosco aqui? Na semana que vem nós teremos aqui o Biraci Leal. Ele vai falar sobre objetivos para a vida. E eu queria mais uma vez lembrar que hoje tem macarronada lá na casa do Zé Lira. Tem um caldinho. Ali em frente ao Parque da Cidade. E sábado que vem nós teremos a pizza lá para ajudar... A Umba Vale. A né? Umba Vale. E a pizza é deliciosa. Aproveitem, porque é muito boa mesmo a pizza que o pessoal faz lá no Capricho. A Sandra, o Walter, que são os comandantes, e todos os trabalhadores lá da tenda de Umbanda, Pai Jeremias e Vó Catarina, que promovem, que são a casa que encabeça, digamos assim, a Umba Vale, junto com muitas outras casas da região, que o trabalho é muito importante e cada dia aumenta mais ainda a frequência, aumenta mais ainda as atrações que eles trazem para esse dia. É, e que dia... em novembro nós teremos lá no Parque Tecnológico a reunião da Umba Vale aqui do Vale do Paraíba, uhum. Teremos no Parque da Cidade a presença do pessoal lá no dia 15 e teremos na Câmara Municipal também outra apresentação do pessoal da Umbanda. Legal. E lembrando que tem o caldinho da CAN também, da Mocidade, dia 25 também, das 19 às 22 horas, na Casa da Amizade, Travessa da Santa Inês, no número 193, Vila Ema. Então faça sua reserva já pelo WhatsApp, número 12 99782-2522, com a Bia. Vou deixar aqui no nosso WhatsApp, né? Se você não tá aqui no WhatsApp, é só participar e entrar aqui, o link tá aqui embaixo, tá? Então, entra aqui, participem, vai ter rodízio lá, bebida, sobremesa, para ajudar lá a mocidade, tá? O drive-thru tá 17h20 também, às 20 horas também. Pode pegar lá os caldinhos pelo Dark Tour. Então, caldinho fluidificado, hein? Vale a pena ir lá. Deixar um abraço aqui para a Irene, Espírito Santo, tinha entrado. E para o Gustavo, deve estar ouvindo a gente, o Zé. Tinha entrado aqui no início, mandado bom dia, amigos. E o Reinor tinha mandado aqui bom dia, irmãos bocumbeiros. Aquele é o como é que chama? O corretor é triste, é macumbeiro que ele chama. Macumbeiro. Aí o corretor muda, o corretor dele é espiritual, né? Então bota pra bom cumbeiro. Macumbeiro. Não, ele que gosta de chamar todo mundo de bom cumbeiro, em vez de mal cumbeiro. Aí a Yolanda tava revoltada, ela tinha mandado uma mensagem, um vídeo pra mim de um padre lá falando do pessoal do sul lá, que o pessoal do sul tava passando pelo que aconteceu. Porque tinha se afastado e estava só se afastado da Igreja Católica e era tudo macumbeiros, não sei o quê, ia ido para centro de macumba e tudo mais, ela estava revoltada com isso. Não, E agora que falou macumbeiro, eu lembrei. Na internet teve um padre que diz que tudo aquilo que está acontecendo é porque lá o pessoal são muito adepto da macumba. Macumba, isso mesmo. Eu fico com pena, o Hélio agora há pouco citou Jesus, eu fico com pena de Jesus pra caramba. E o pessoal fala que o pessoal não está tendo mérito, né? E o que fizeram com Jesus? Jesus também não tinha mérito para fazer aquilo que fizeram com ele, né? São uns disparates, uns absurdos que não tem nem sentido. A pessoa dessa tinha que ser, tipo assim, ignorado mesmo, né, sem dar atenção. Foi o que a gente falou no programa passado, né? Uhum. Foi, em vez de a gente, não é a hora pra gente ficar buscando o porquê. E não tem porquê. Não. Ou pra não quê, tem porquê. Né? Qualquer coisa é que a hora de ajudar e botar em prática a caridade, né? Esse é o ponto. Tem que fazer como a Yolanda fez quando houve lá no Pinheirinho aquela entrada da polícia, que abandonaram um monte de cachorro, e a Yolanda, sou testemunha disso, ela pegou um monte de cachorro e levou, não sei aonde que ela tem aí um local, e ela levou lá para cuidar, né? Uhum. E pedindo ração. Rapaz, coisas dessas vão continuar acontecendo. Talvez caia lá na igreja desse padre qualquer dia também. Eu quero ver qual é a desculpa que ele tem para dar. Então, ao invés de a gente se ligar na parte humana, fica aqui se ligando em parte religiosa, como quem, porque a pessoa é adepta desse ou daquela religião, vai ser diferente, vai acontecer alguma coisa por causa disso. Lembra que a gente não está falando da religião nem do... China, da religião católica, não é nada a ver. Isso é um caso pontual. Não, exatamente. E se esquece que nós somos culpados pela essa mudança climática que está ocorrendo exatamente no mundo, né? O Irã está lá debaixo d'água também, o sul do Irã e o norte da Alemanha também está debaixo d'água. Será que eles também têm espiritismo lá? Tem macumba lá. No Qatar aconteceu isso também, mas Dubai. Dubai. O mundo inteiro. 200 mil pessoas no tsunami lá da Ásia. É. Em Dubai o aeroporto estava debaixo d'água. Então estava inundado o aeroporto e a mulher levando o carrinho, vi assim, levando o troller lá, o carrinho na água. Assim, Dubai. Perdeu o controle, né? E que é um dos países mais ricos do mundo, né? Exatamente. A Vilma falou do Mário Vinhas, né? E realmente a gente já tinha falado semana passada. Semana passada foi aniversário dele, dia 18. É semana passada, né? Uhum. E semana que vem vocês não vão estar aqui, né, Jorge? Vocês vão estar. Não é semana que vem, não. É na outra. Tá, no Uberaba. E o Uberaba vai vir presencial ou é remoto? Eu acredito que é online. Que é remoto, tá bom, beleza. Então depois eu entro em contato com ele. Muito bom, Beracê, muito bom. Sempre tá aqui. E comentando aqui também a enquete, né, que a gente tinha feito no início do programa. Você acha importante fazer cursos espíritas? Então aqui no YouTube houve 97 votos. 96 disseram que sim. Acho que é importante fazer cursos espíritas. E 4% falou que não. É, então a gente também colocou no nosso WhatsApp. No WhatsApp foi 100% dizendo que sim, né, no WhatsApp. Quem entra aí, quem participa no WhatsApp, pode também responder lá a enquete por lá. Então a gente agradece a participação, agradece aqui. A gente pede desculpa não ler todas as perguntas, todas as mensagens. Hoje houve muitas mensagens aqui, participações. Mas continuem conosco, participe dos outros programas. Amanhã tem o Prosa Criativa, às 19 horas, segunda-feira, toda segunda-feira ao vivo. E na quinta tem o programa Fé e Razão, que está muito bom, o programa Fé e Razão também, assim como o Prosa. E foi muito bom, quinta-feira, né? Às 20 horas, tá? Então toda quinta-feira às 20 horas, participe aí também do programa Fé e Razão, que fala sobre filosofia espírita. Vale muito a pena participar. Carlinhos? Carlinhos? Não. Carlinhos? Agradecemos a presença do Hélio aqui da Grande Jacareí. A Inês, que esteve aqui fazendo a divulgação do livro da Marici. Ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, ao Tião Varoto. Agradecemos a família Vivenciana por esse compartilhamento maravilhoso desse domingo. Desejando a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. E que sejam sempre amparados e assistidos por esta seara bendita de Jesus Cristo. E que fiquemos todos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hélio, contigo. Muito bem. Vamos orar. Vamos orar pedindo luz e proteção para os nossos irmãos no Rio Grande, mas no mundo todo, onde passam pelas dificuldades dessas enchentes, dessa mudança climática que estamos vivendo, vamos orar e enviar muitas energias, boas vibrações, para que eles resistam às tentações de afastarem dos seus domicílios religiosos, nesse mundo de provas, expiações, que nós estamos vivendo em sua plenitude nesses últimos tempos. A quem recorrer nessas horas de maiores dificuldades? Recorramos ao Mestre Jesus, que está conosco em todos os momentos, nas dificuldades maiores. Ele nos carregará no colo nestas travessias mais difíceis, segurará em nossa mão e nos atravessará nos vales mais profundos. Quando estamos a ponto de sucumbir, eis que a sua luz surge em nossas mentes e nos arrasta ao cume das montanhas. Tenhamos fé, tenhamos paz e não nos afastemos da caridade bendita que nos elevará às condições melhores. Sem orgulho e sem vaidade, para podermos auxiliar os nossos irmãos que passam pelas provas muito mais difíceis do que a nossa, em todos os âmbitos da sociedade em que vivemos. Estejamos firmes e fortes no leme das nossas embarcações, para que os ventos do desespero não nos façam sucumbir diante das ondas que o universo nos envia. Depois, bem depois das tragédias humanas, o sol brilha de novo, trazendo a bonança dos nossos irmãos que trabalham no orbe terrestre, para que nós nos regozijamos por tudo que passamos. Muita paz a todos nesse dia, aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos da Seara Espírita. Estejamos unidos no propósito de servir a que nos referiu Jesus quando da sua vinda na Terra. Muita paz a todos, muita paz. Seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão, a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir, como as flores pelos campos, suas cores se misturam